Hoje nós vamos tocar aqui um assunto que, de certo modo, adianta um pouco o nosso programa, penetrando já em questões mais técnicas de filosofia, que mais tarde serão estudadas com mais detalhe. Mas, apenas como isso é um tópico que é especialmente importante para a formação da mentalidade, por assim dizer, eu vou ter que adiantá-la aqui, mexer nisso. Mas o que importa aqui não é o assunto técnico-filosófico, é apenas o aproveitamento prático que você pode ter disso. Estudar o assunto filosoficamente nós vamos fazer mais tarde. O assunto é o seguinte. Eu vou ler aqui um texto para vocês. Eu vou lendo e comentando, depois eu volto atrás e comento com mais minúcia. Posso interromper também um pouco durante a leitura. Mas depois vamos ler de novo com comentários mais meticulosos. Nenhuma compreensão de fatos humanos é possível sem algumas distinções elementares. Tão elementares que a prática multimilenar já as embutiu como precauções automáticas na espontaneidade dos juízos humanos, se é que não estavam lá desde o advento do Homo sapiens. As mais básicas dentre essas distinções são as categorias de Aristóteles, a classificação dos tipos de juízos que podemos emitir a respeito do que quer que seja. Sem precisar ter jamais ouvido falar de Aristóteles, qualquer cérebro humano normal sabe perceber a diferença entre dizer o que uma coisa é, categoria da substância, como ela é, qualidade, se é uma ou muitas, grande ou pequena, quantidade, onde está, se está associado de algum modo a outras, relação, onde está, lugar, desde quando e até quando está, tempo, o que ela faz, ação, e o que se faz ou se pode fazer com ela, paixão ou ação passiva. Em algumas listas, Aristóteles admite também duas outras categorias, que é estado e posição. Mas para simplificar, eu costumo adotar a lista de oito. Então, o que eu estou dizendo é que essas categorias não são técnicas de pensamento, não são coisas que fossem inventadas por Aristóteles. E, na verdade, é até errado você dizer que são categorias de pensamento, porque elas já estão embutidas na própria percepção. É assim que nós percebemos as coisas. Quer dizer, qualquer pessoa, por mais burra que seja, nota a diferença entre o que é perceber uma coisa e perceber uma qualidade específica dela, ou perceber o tamanho dela, ou perceber a quantidade dela, ou perceber a posição onde ela está, por exemplo. Quer dizer, diferenciação, ela é espontânea no ser humano. Você não precisa aprender as categorias de Aristóteles, você só aprende os nomes. Então você aprende os nomes e você pode fazer uma reflexão sobre aquilo que você já faz no curso normal da sua percepção. O problema é que, se Aristóteles nomeou e definiu essas categorias com o propósito explícito de expor algo que já se passava normalmente da percepção humana, então a partir do momento que elas estão descritas, elas se tornam instrumentos técnicos da filosofia. E como instrumentos técnicos, elas adquirem uma espécie de autonomia em relação ao seu uso normal na percepção. Tá certo? Então, a própria exposição filosófica tem os seus problemas próprios, tem as suas dificuldades próprias, que são diferentes das dificuldades que a coisa pode ter no campo da percepção. Então, isso quer dizer, quando você estuda... Espera aí, parece que houve um problema aqui. Está normal de novo. Então, quando você estuda os problemas das categorias, você vai ver que se escreveram milhares de livros a respeito, tá certo? E se pode dar um número ilimitado de aulas a respeito, mas enquanto você as está tratando como conceitos filosóficos, você não está fazendo a mesma coisa que Aristóteles fez, porque para Aristóteles aqui não era exatamente conceito filosófico, era uma expressão conceptual de coisas observadas no próprio curso da percepção humana. Quer dizer, observando o seu modo de perceber as coisas, Aristóteles notou que ele instintivamente percebi estas diferenças. Quer dizer, as categorias, no fim das contas, não são nada mais do que percepção das diferenças entre várias maneiras de olhar uma coisa. Quer dizer, conforme o que você está interessado em saber, você olha por aqui, olha por ali. Isso é normal no ser humano, todo mundo faz isso. Então é a mesma coisa que dizer, olha, instintivamente, todo mundo conhece a categoria de Aristóteles e as aplica na percepção diária e até também nas conversações diárias com uma exatidão impressionante. Se bem que mais na percepção do que nas conversações. Nas conversas, quando começa a conversação, começa a surgir o erro. E quando começa a exposição e discussão filosófica da coisa, bom, daí vem mais erro em cima. Mas, normalmente, isso que eu estou dizendo aqui é absolutamente incontestável. Quer dizer, todo mundo sabe a diferença entre perceber uma coisa e perceber uma de suas qualidades isoladamente, ou perceber a sua quantidade, ou perceber, por exemplo, se ela está em cima de uma outra, embaixo de uma outra, dentro de uma outra, né? Por exemplo, é impossível você não perceber a diferença entre você saber o que é uma banana e saber que a banana está em cima da mesa. Não é a mesma coisa e qualquer idiota sabe disso, até, né, o Barack Obama sabe disso. Então, isso é acessível a todos os seres humanos, tá certo? Então, vamos lá. Tão profundamente arraigadas na percepção humana, note bem, eu disse na percepção e no pensamento humano, porque existem pessoas que falam, quando você ouvir um sujeito dizer, o pensamento pré-categorial, esqueça, você está falando com um analfabeto, não há pensamento. Pensamento pré-categorial é mais impossível do que o quadrado redondo, não existe. As categorias estão presentes no sonho, estão presentes na percepção espontânea, as categorias estão imbricadas em nós fisicamente, não há nada pré-categorial. Pré-categorial é somente o nada. O nada não tem substância, não tem quantidade, não tem qualidade, então ele não tem categoria. Nada existe pré-categorial. Onde você lê essa expressão, saiba, você está lidando com um burro, com um amador. Tá? Tão profundamente arraigadas na percepção humana estão essas categorias, que na vida diária rejeitamos automaticamente toda a confusão entre elas que apareça numa conversação ou no nosso próprio pensamento. Se perguntamos o que é uma coisa, não nos contentamos com a resposta de que é grande ou de que está em cima do armário. A não ser que você seja realmente retardado mental, né? Mas acho que eu não sei, mas acho que até retardado mental sabe essas diferenças, né? Para não saber isso, precisa ser não retardado mental, esquizofrênico. Não? Ou seja, não confundimos a substância com a quantidade ou o lugar. Então, é claro que a maioria das pessoas não sabe te expor a teoria das categorias de Aristóteles, mas ela sabe usá-las, ela não sabe o nome das categorias, não sabe nem o que são categorias. Se você começar a falar de categorias para ela, pode se confundir, mas na prática ela sabe usar aquilo perfeitamente. E a prova é sobretudo negativa, a prova é que não confunde uma categoria com outra. Eu já testei isso milhares de vezes, né? E fui observando, falei, mas as categorias de Aristóteles, elas estão imbricadas, não é só no pensamento, não é só na linguagem, estão imbricadas na percepção. Porque tem algo a ver, vamos dizer, com a direção da atenção. Nesse, por exemplo, se você está... Para você contar bolinhas, tem uma, duas, três, quatro bolinhas. Você precisa saber que são bolinhas. Quer dizer, você já sabe que são bolinhas, então aquilo não é problema. Então você agora passa da categoria da substância para a da quantidade. Não é isso? Para você emitir qualquer juízo qualitativo, você diz se uma coisa é bonita ou feia, é porque você já sabe o que é. Então a substância não é mais problema. Você não vai confundir uma qualidade com a substância. Se perguntamos por que o cachorro está latindo, não queremos saber se é preto ou tem 3 anos. Distinguimos espontaneamente entre a ação, a qualidade e a quantidade. Ou seja, eu já observei isso muitas vezes. A precisão incrível com que as pessoas espontaneamente aplicam as categorias, sem saber que são categorias, sem saber que é uma noção filosófica, etc, etc. Tá certo? Isso rarissimamente falha. Tá certo? E, quando existe um erro grave, quando o sujeito sai da realidade, o que houve foi exatamente uma confusão, em geral é uma confusão de categorias. Não é um erro lógico, quer dizer, um erro de raciocínio. Não é um erro da coerência do raciocínio, não, às vezes tem um erro de percepção mesmo, né? Igualmente fácil é distinguir mais ou menos automaticamente entre aqueles quatro níveis diferentes de sentenças que Aristóteles denominava os predicáveis, que são a definição, o gênero, a propriedade e o acidente. Se você quer a definição de mesa e alguém lhe responde que é um móvel, você sabe que aí está faltando alguma coisa, que a resposta é demasiado genérica, que ela lhe forneceu o gênero da coisa sem distingui-la de outras coisas do mesmo gênero. Portanto, todo mundo sabe a diferença entre definição e gênero. Não é isso? Quando, sempre que você pergunta o que é isso, tá certo? Se você disser, é um tipo de tal coisa, você sabe que está faltando alguma coisa. Já dá para conhecer, você já sabe que gênero de coisa que é, mas você sabe que a definição não está completa. Não é isso? Se alguém diz para você que o gato está miando, você sabe que os gatos costumam fazer isso mesmo, que miar é uma propriedade deles, que basta saber que o bicho é um gato para daí deduzir que ele mia e não late. Não que o gato não esteja mais miado, você sabe que se algum dia ele emitir um som, ou ele vai estar ronronando, está miando. Você vai saber que ele não vai estar latindo, piando, falando alemão e assim por diante. Tá certo? Todo mundo sabe disso. Portanto, você sabe o que é uma propriedade. Propriedade é uma coisa que é, vamos dizer, é tão natural num determinado tipo de seres que basta você saber que tipo de ser que é, que você já deduz que ele vai fazer exatamente aquilo. Não é isso? Quer dizer, o exemplo clássico é, por exemplo, aprender gramática. Todo mundo sabe que só o ser humano aprende gramática. Se você diz que alguém sabe gramática, você sabe, já sabe automaticamente que não é uma tartaruga, tá certo? Que não é um elefante, você já sabe que é um ser humano. Agora, se ele diz que está miando, então você fala, está miando, só pode ser um gato, ué. Não é isso? E quem é que não sabe isto, né? Então, vamos lá. Mas se alguém lhe diz que o gato está no telhado da Dona Maria, você sabe que nada no mundo lhe permitirá deduzir, do mero fato de que ele é um gato, se ele subirá no telhado da Dona Maria, pulará a janela do seu Joaquim ou ficará deitado na poltrona vendo televisão. Não dá para você deduzir isso. Um gato pode fazer todas essas coisas, mas um cachorro também pode. O meu cachorro, Robin, já falecido, ele subia no telhado do vizinho. Certo? A primeira vez que o homem telefonou, falou, seu cachorro está aqui, no meu telhado. Eu falei, o senhor tem certeza que não é um gato? Ele disse, não, é o seu cachorro mesmo. Falei, tá aí, o cachorro pode subir no telhado. Né? E o urso pode subir no telhado? Eu vi um filme dos caras tentando tirar um urso do telhado. Não? Então, e tem gatos que jamais subiram no telhado. Portanto, do fato de que ele é um gato, você não pode deduzir que ele está no telhado. E não obstante, ele pode subir no telhado. Como é que se chama isso? Isso é um acidente. Não é isso? Então, o acidente precisa ser informado, precisa ser acrescentado, né, à definição. Quer dizer, se você sabe que o bicho é um gato, não dá para daí deduzir que ele está no telhado. Quer dizer, alguém precisa dizer, o seu gato está no telhado. Né? Agora, que o seu gato mia, né? Ninguém vem lhe informar que o seu gato mia. Por quê? Porque todos os gatos miam. Essa é uma coisa de distinção que todo mundo faz, né, no dia a dia. Você não precisa verbalizá-las. Entendeu? Quer dizer, os acidentes, na verdade, não são tão acidentais. Um gato pode ser preto ou branco, miar ou ronronar, subir no telhado ou aninhar-se confortavelmente no colo do dono. Mas nenhuma dessas coisas acontecerá jamais a um caranguejo. Muito menos a um crocodilo. Então, os acidentes não decorrem da natureza da coisa. Ou seja, você não pode dar simples natureza da coisa, ou definição, deduzir o acidente. Tá certo? Os acidentes não decorrem da natureza da coisa, mas não podem ser totalmente incompatíveis com ela. Por exemplo, você já viu um dicionário subir no telhado? Não sobe. Não é isso? Então, você pode acertar um tiro num ser humano, num animal, numa árvore, numa pedra ou qualquer ser inanimado, mas não pode acertá-lo numa equação do segundo grau. Embora muitos ginasianos sonhem com isso. Também não pode acertar numa alma do outro mundo. E assim por diante. Acertar um tiro numa ideia filosófica, você não pode. Você não pode dar um tiro num dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Ninguém jamais deu um tiro num dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Isso significa o seguinte, que embora os acidentes não possam ser deduzidos da natureza da coisa, eles não podem ser totalmente incompatíveis com ela. Ou seja, nem todas as qualidades acidentais podem se aplicar a qualquer ser indistintamente. Não é isso? Então, por exemplo, algumas pessoas falam, sabem grego, outras pessoas não sabem grego. Mas gato não sabe grego. Tartaruga, muito menos. Saber graduar instintivamente os acidentes possíveis e impossíveis, prováveis e improváveis, verossímeis ou inverossímeis, que podem suceder aos vários seres das diferentes espécies, é 80% do que nós chamamos de senso do real. E esse senso do real normalmente funciona. Quer dizer, por que, que quando você diz que tal coisa aconteceu, as pessoas estranham? Porque elas sabem que aquele não é um tipo de acidente que seja adequado àquele tipo de ser de que você está falando. Como, por exemplo, o cachorro subiu no telhado. Se dissesse o gato subiu no telhado, bom, é normal, os gatos costumam fazer isso. Mas o seu cachorro subiu no telhado, bom, o único cachorro que eu jamais vi subir no telhado foi o meu. Né? Que era o cachorro mais extravagante do universo, né? Era um Weimaraner. Se eu soubesse o que era um Weimaraner, eu jamais teria comprado um. A primeira vez que eu comprei, eu vi o bicho numa exposição, ele estava dentro de uma gaiolinha, todo tristinho, assim, eu fiquei com dó, comprei e levei para casa. Cheguei em casa, falei, bom, agora vamos estudar essa raça, vamos ver o que é. O primeiro site que eu abri estava escrito assim, você está preparado para ter um Weimaraner? Eu falei, epa. Eu acho que era uma encrenca, e era uma mesmo. Então, e essa é a parte mais preciosa da inteligência humana. É esta que mais radicalmente nos distingue dos animais e dos computadores. É incrível que as pessoas que estudam inteligência artificial e querem, né, inteligência humana e animal, tal, eles nunca lembram de olhar por esse lado. Eles pensam assim, apenas na capacidade de raciocínio, na silogística. Silogística é de duas proposições, você tirar uma terceira. Digo, olha, raciocínio, tartaruga raciocina, gato raciocina, computador raciocina, tá certo? E até o Barack Obama raciocina. Então, é claro que não é por aí que você vai encontrar a diferença. Agora, perceber, vamos dizer, a possibilidade ou probabilidade maior de um acidente, isto nenhum bicho pode fazer. Não tem nenhum meio. Você pegar o bicho mais inteligente que diz, um macaco, ele não pode fazer isso. Então, quer dizer, isto demarca uma diferença infinita entre a inteligência humana e animal. Porque isto é a nossa percepção de realidade. O Xavier Zubiri passou a vida demonstrando que essa noção de realidade só existe para o ser humano. O animal não tem realidade. O animal só tem o ambiente imediato e os reflexos condicionados. Ele não tem noção do real possível, né, das gradações, né, que aparecem nos quatro discursos, né, do o certo, o possível, né, o certo, o provável, o verossímil e o possível. Não tem isso. Ora, praticamente toda a nossa atividade cognitiva durante o dia consiste em fazer esta operação. Em diferenciar as categorias, em diferenciar os predicáveis e, sobretudo, em distinguir se certos acidentes são normais ou anormais. Se eles podem acontecer ou se não podem acontecer. É isso que nós chamamos de inteligência no dia a dia e na prática. E entre esta função e a inteligência animal, a diferença é infinita. Infinita, infinita, infinita. E, no entanto, esta função, por complicada que seja, ela funciona regularmente bem na maior parte dos seres humanos. Quer dizer, ele só não consegue aplicar essas funções quando os dados do problema são demasiado novos, desconhecidos. Então, daí você não consegue saber. Né? Por exemplo, um ET pode ter três pernas? Eu não sei, porque eu nada entendo de ET. Então, se me aparece um ET de três pernas, eu não sei se ele é normal ou anormal. Porque a própria condição de ET já é anormal para mim, porque ela é desconhecida. Então, quando você está falando de coisas que as pessoas desconhecem, esta função falha, evidentemente. Mas não é a função que falha, é o material que é novo. Com igual desenvoltura, todo mundo sabe distinguir espontaneamente entre aqueles quatro tipos de causas que Aristóteles chamava de causa formal, causa eficiente, causa material e causa final. Causa formal é a simples definição, a natureza da coisa, que às vezes basta como explicação do que ela faz ou do que lhe acontece. Não há quem não entenda que, se você diz que um determinado bicho é uma tartaruga e não um peixe, fica explicado porque ela pode emergir da água e sair andando na terra, coisa que um peixe, no seu juízo perfeito, jamais faria. Quer dizer que tem um tipo de peixe, não sei onde que ele anda um pouquinho, né? Mas é só um. Então, por isso mesmo, você acha que é um peixe esquisito. Por quê? Porque a quase totalidade dos peixes não faz isso. Causa eficiente é o impulso, o mecanismo imediato, o gatilho que dispara a ação. Quando o ex-presidente Jânio Quadros disse, bebo porque é líquido, se fosse sólido eu comeria, por que que todo mundo deu risada? Por que que acharam engraçado? Todos entenderam a blague porque sabiam que ele trocava de propósito a causa eficiente pela causa formal. Qualquer piada consiste em trocar categorias, trocar predicáveis. É assim por toda piada é isto. É o fato de que exista o senso de humor, que nós sejamos capazes de rir de piadas, mostra como o conhecimento dessas categorias, desses predicáveis, é espontâneo no ser humano. Ora, acontece que se entenderam o propósito, entenderam também a causa final. Entenderam o que, que ele estava querendo com isto. Não é isso? Causa material, por fim, é o meio, o instrumento, o canal pelo qual a ação se realiza. Quem não sabe distinguir entre a arma do crime, causa material, o objetivo último do criminoso, causa final, o impulso imediato que determinou a ação, causa eficiente, e por último, o tipo de crime, assalto, homicídio, agressão armada, etc., causa formal. Todo mundo sabe distinguir isso aí. Por fim, também distinguimos facilmente entre causa próxima e remota. Se perguntam por que Dona Fulana se divorciou do marido, sabemos que não é a mesma coisa responder que ela o surpreendeu na cama com a empregada ou que há uma crise geral dos casamentos. Claro, se há uma crise geral dos casamentos, o caso da Dona Fulaninha expressa. Também é mais um caso, tá certo? Mas não foi isso que nós perguntamos. Nós não perguntamos a causa remota, nós perguntamos a causa imediata. Porque se há uma crise geral dos casamentos, bom, então os casamentos acabam por mil e uma causas diferentes. Tá certo? As causas remotas podem predispor genericamente a uma ação, mas não podem determiná-la diretamente. Qualquer um percebe isso quase que por instinto. Se na vida prática todo mundo maneja essas importantes distinções sem jamais ter precisado saber de Aristóteles, mesmo porque Aristóteles as formulou com o intuito preciso de descrever operações normais da inteligência e não de criar conceitos filosóficos, vamos dizer, para cima disto, né? O fato é que, ao buscar transportá-las para as atividades mais prestigiosas e excelsas da mente humana, como a ciência e a filosofia, de repente perdemos o controle da situação e começamos a cometer os erros mais grosseiros. Ocasionalmente de maneira trágica, no mais das vezes de maneira cômica. Quanto mais alta a sua ambição de conhecimento, tanto mais o erudito, o investigador, o pensador, se arrisca a incorrer em confusões vexaminosas que fariam rir o observador leigo se este as compreendesse. Como não compreende, ele não sabe que são vexames, né? Então, o problema da pseudo-intelectualidade vem disso. Quer dizer, o pseudo-intelectual é o sujeito que se apoia no respeito que ele obtém de uma massa que não compreende nada do que ele está dizendo. E que, por isso mesmo, pode aceitar o que ele disse, sem perceber que é um erro. Tá certo? E assim por diante. Guardadas as devidas proporções entre as dificuldades dos seus empreendimentos respectivos, o homem comum é, nos seus domínios próprios, muito mais inteligente do que os sábios nas suas áreas especializadas. Felizmente, cada sábio é, fora da sua especialidade, onde ele se permite os mais arriscados desvarios, um homem comum tão sensato quanto qualquer outro. Como filósofo, Kant podia acreditar que só conhecemos aparências fenomênicas, não as coisas em si mesmas. Porém, como adepto dos bons jantares, servidos quase diariamente a seus visitantes, preferia comer as galinhas em si mesmas, em vez das suas meras aparências. Um exemplo quase tocante de estupidez sapiente, cujas repercussões sofremos até hoje, foi o confronto entre a ciência nascente da sociologia, personificada por Émile Durkheim, e a historiografia psicológica de Hippolyte Taine. É o que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, esta parte ainda não está escrita. Essa parte vai ser o conteúdo, provavelmente, da aula. E, deste caso, nós vamos depois tirar algumas conclusões que se aplicam para outras correntes e escolas de pensamento e que, de tal modo que a exposição disso possa ser útil para vocês, como precaução nos seus estudos. A minha recomendação é a seguinte: não permitam jamais que a sua inteligência, no exercício das suas funções mais altas, no estudo de assuntos mais complicados e mais nobres, desça abaixo do nível do cidadão comum na sua prática diária. Isto é um vexame formidável. Isto acontece com frequência, e com uma frequência assim, assombrosa. Tá certo? Então é uma coisa de, olha, o homem do posto de gasolina, lidando com a bomba de gasolina e recebendo dinheiro, ele é mais inteligente nisso do que René Descartes lidando com a filosofia de Descartes. Ele comete menos erros de categoria na sua atividade do que o filósofo na dele. Tá certo? E isto é uma coisa que não deveria ser admitida. Você veja que Platão e Aristóteles, eles criaram as bases da filosofia. Tá certo? E nós não temos o direito de voltar abaixo do nível que eles criaram. Você veja que Aristóteles e Platão podem cometer erros, claro, mas esse tipo de erros eles não cometem. Ele pode cometer, por exemplo, de informação. Você tem informação deficiente sobre alguma coisa. Então você tira conclusões erradas, porque a informação está deficiente, claro. Pode cometer um erro de lógica, quer dizer, você está fazendo uma dedução e você tropeça lá no caminho por distração e você tira uma conclusão errada. Pode, claro. Pode cometer erros, vamos dizer, de generalização, quer dizer, você tem um mostruário mais ou menos deficiente, pequeno, mas você não sabe que é pequeno. Então você generaliza a partir daquilo, você tira conclusões erradas. Todos esses erros eles podem cometer, mas esses erros de categoria, trocar categorias, trocar predicáveis, trocar causas próximas com causas remotas, isso eles não fazem. É? E todos os filósofos da modernidade, praticamente sem exceção, todos fazem. Então, você vê que isso é uma das coisas que me leva a crer que Schelling tinha razão quando ele disse que na passagem da escolástica para a filosofia moderna, a filosofia se puerilizou, de alguma maneira. Então, vamos dizer, quer dizer, que se a lição da filosofia clássica não foi realmente aprendida, você vai baixar de nível. Quer dizer, você vai enfocar um problema de uma maneira que não precisa, porque você está cometendo algum erro que Platão e Aristóteles já resolveram. Então, aí, como diz o outro, isso aí é que astravanca o progresso, tá entendendo? Assim não vai. Quer dizer, se é para você voltar atrás e fazer a mesma burrada de novo, assim nós nunca vamos sair do lugar, nunca vamos chegar a conclusão alguma. Então, a primeira obrigação, André, do estudioso de filosofia é não deixar a bola cair. Quer dizer, você não ir abaixo do que do patamar já alcançado por outro. Você pode ir para adiante. Tá certo? Você pode ficar no mesmo lugar, confirmar o que eles disseram, ou você pode descobrir algo a mais. Tá certo? Agora, eu vejo o seguinte, quando as pessoas querem, às vezes, a partir da Renascença, quando eles vinham com a ideia de que eles iam superar Platão e Aristóteles, geralmente o que eles faziam é ir para trás, é ir para baixo do que Platão e Aristóteles já tinham alcançado. Quer dizer, o exemplo mais característico disso é Francis Bacon, que eu já mencionei na outra aula, né? Onde o conhecimento que ele tinha de Aristóteles era tão primário, tão besta, quer dizer, o modo dele entender Aristóteles é tão pueril, que quando ele se diz, agora que eu vou superar Aristóteles. Bom, na hora que ele supera Aristóteles, faz duas coisas. Ou ele repete Aristóteles sem saber que é Aristóteles, né? Ou ele comete alguma burrada que Aristóteles jamais cometeria. E a primeira burrada é assim, é você tomar, vamos dizer, a experiência como instância suprema de julgamento em todas as circunstâncias. Precisa dizer que só a experiência, o juiz fala, bom, isto é impossível, impossível. Tá certo? O número de coisas que nós podemos averiguar pela experiência é sempre mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Para nós podermos fazer uma única experiência, por nossa própria conta, nós precisamos confiar em tantas coisas que nos foram legadas pelas gerações anteriores, que praticamente nós dizemos, bom, a experiência vai apenas complementar isso aí. A experiência nunca pode ser o centro, tá certo, do conhecimento. Por quê? Não dá. Aquilo que nós conhecemos por experiência é uma fração daquilo que nós podemos imaginar e conceber e que só conhecemos por experiências ou narrativas de terceiros. Tá certo? Então, se a experiência fosse o único critério admissível, tá certo? Então, Francis Bacon não poderia ter dito nem isso, porque não há nenhuma experiência que confirme que a experiência é o juiz supremo do conhecimento. Não é possível provar isso por experiência. Aliás, ao contrário, a experiência prova o contrário, precisamente o contrário. A experiência histórica mostra que só raramente a experiência é o juiz supremo. Por quê? A experiência de cada ser humano é muito limitada. E sem, vamos dizer, a experiência transmitida, quer dizer, sem a herança cultural, nós não podemos sequer começar a pensar. Agora, como é que eu vou pegar toda a herança cultural e dizer, agora aqui eu não vou acreditar em mais nada, só vou acreditar naquilo que eu conheço por experiência. Eu digo, então você vai voltar ao nível do homem de Neandertal, meu filho, porque dali para diante houve uma tanta experiência que você jamais poderá refazer, que ou você confia nesse legado, ou você não vai sair do lugar. E isso que eu estou dizendo é uma coisa tão óbvia, que Aristóteles jamais poria isso em dúvida. Aristóteles sabia que existem várias fontes do conhecimento, e que, vamos dizer, embora sendo de confiabilidade diferente, né, todas elas são necessárias. Por exemplo, ele sabia que quando você toma uma determinada questão para investigar, você nunca é o primeiro. Porque para uma questão chegar a se tornar uma questão pensável, já precisa ter havido muita experiência acumulada. E já precisa ter, vamos dizer, uma massa crítica de discurso em torno daquilo para você poder começar a investigar. Então o que ele fazia? Ele pegava todas as opiniões anteriores sobre o mesmo assunto, e as articulava e catalogava. Ele sempre começava assim. Ele diz, todo conhecimento depende de algum outro conhecimento. E os primeiros conhecimentos? Meu filho, os primeiros conhecimentos estão arraigados na noite da sua percepção infantil. Você não lembra mais disso aí. Você não sabe de onde começou o conhecimento. Então, veja, tanto a ideia cartesiana da tábua rasa, duvidar de tudo, quanto a ideia do Bacon de testar tudo pela experiência, isso é tão, tão, tão, tão, tão inviável que só uma criança pode pensar um negócio desse. Agora que eu vou duvidar de tudo, só vou acreditar naquilo que tem prova. Né? Entendeu? Bom, então, Penso, logo existo. Eu digo, bom, tem um sujeito que pensa e tem outro que exista. Prova que é o mesmo. Você está vendo como você já tem que acreditar em alguma coisa sem prova para você tentar provar alguma coisa? Então, quer dizer, essas negações pueris da herança cultural não levam a parte alguma. Elas são, assim como é, bravatas, fanfarronadas. Então, quer dizer, Descartes, toda a filosofia de Descartes, toda a filosofia de Bacon, baseia numa fanfarronada pueril que eles mesmos não podem realizar. Bom, se fosse por inexperiência, nós poderíamos perdoar isso aí. Quando os primeiros pré-socráticos lá estão tentando especular alguma coisa, eles falam besteira pra caramba, mas eles são os primeiros que estão lidando com o assunto, então a gente perdoa, né? Mas, quando chega Descartes e Bacon, a filosofia já tinha quase 2000 anos. Como é possível? Aristóteles é 400 anos antes de Cristo. Então, como é que o sujeito acredita numa besteira dessa, que você só pode acreditar naquilo que tem prova? Quando você, para obter a prova de uma coisa, você precisa acreditar em milhões de outras sem provas. Né? A começar pelo fato de que você está raciocinando numa determinada língua, que não foi você que inventou. E você sabe exatamente a conexão entre as palavras dessa língua e a realidade? Não sabe. Então você está tateando, você está indo no escuro. É. Se o ser humano não tivesse capacidades de conhecimento que vão infinitamente além da sua capacidade de prova, ele jamais saberia nada. É justamente estas capacidades de conhecer sem provas, elas é que são decisivas. Afinal de contas, a prova serve para o quê? A prova só serve para uma outra pessoa. Aquilo que você viu com seus próprios olhos, por exemplo, você viu um sujeito matar outro. Você foi a única testemunha do crime. Como é que você vai provar isso aí? Você não tem a prova, por quê? Porque você é a prova. Você é um elemento de prova. Não é isso? Agora, se você colocar em dúvida para você mesmo o seu próprio testemunho e exigir de você mesmo uma prova, você não pode dá-la. Então, se você começa por exigir prova, você trava o mecanismo da própria prova. Sempre se prova uma coisa a partir de outra que já está provada ou que é auto-evidente. Se você exige prova de tudo, paralisou na mesma hora. Do mesmo modo, a experiência. Qualquer experiência que você tenha depende de todo o conhecimento acumulado que você tem. Qualquer uma. E este conhecimento acumulado, e deste conhecimento acumulado, você não tem prova alguma. Então, quer dizer, a prova é apenas um complemento do conhecimento. E se você exige provas de tudo, você está fazendo uma coisa tão anormal, tão louca, que eu acho que seria motivo suficiente para a internação. Porque se você duvida de tudo, então é porque você já está, vamos dizer, possuído por um sentimento de que tudo é um engano. De que tudo são aparências enganosas. E que o único sujeito confiável é você. Eu digo, mas você acha que isso é normal? Você acha que isso é um bom começo para a filosofia? Quer dizer, o sujeito primeiro fica louco e depois, né, inventa uma filosofia para sair da sua própria loucura? Eu digo, isso não é um bom meio. Mas, então você com isso, você está criando um falso problema. Veja, a falta de confiabilidade de tudo não é um problema de maneira alguma. Porque para você dizer que você desconfia de tudo, você já precisa estar confiando em tudo. Você tem que confiar em tantas coisas, né? Você veja, quando Descartes fala o penso, logo existo, ele pode chegar até a conclusão do penso, logo existo, porque ele já partiu desta conclusão. Ele já sabia disso desde o início. Senão, eu jamais chegaria. Outra coisa, a prova é um elemento do discurso e não da percepção. Não existem provas na percepção. Só existem dados. Não existem provas. A prova entra, não no exercício do conhecimento, mas no exercício da discussão, ou seja, na transmissão do conhecimento. Se eu vi algo, eu não preciso provar aquilo porque eu sei. Mas se eu digo aquilo para uma segunda pessoa, ela tem o direito de duvidar. Então daí eu tento provar para ela. E às vezes posso não conseguir provar. Então, quer dizer, a prova é um elemento que diz respeito, sobretudo, ao convívio social e não ao conhecimento. Hã? Se você só quiser conhecer aquilo que você possa provar e que você possa tornar, por assim dizer, obrigatório para os outros, você não vai saber nada na vida. Então, saber é saber o que os outros não sabem. E saber coisas que, na maior parte dos casos, você não vai poder transmitir aos outros. O que você pode transmitir é uma fração do que você sabe, do que você viu, do que você tem acumulado, etc, etc. Ora, se nós reduzimos o conhecimento humano a esta fração comunicável, o que acontece? Você tem um universo de discurso que está gravado em, né, livros, DVDs, etc, etc. Isso constitui uma espécie de microcosmo. Comparado com o mundo real, isso é nada. É um zero. Então você precisa saber em qual dos mundos você quer penetrar. O mundo do conhecimento ou o mundo real? O mundo do conhecimento é uma ferramenta para chegar no mundo real, mas se ele por si próprio, ele tem seus problemas internos, tem suas dificuldades internas, e você pode estacionar ali e ficar nelas o resto da sua vida. E jamais chegar a conhecer nada da realidade. Então, todas essas dificuldades se colocam logo no início de uma carreira de estudante de filosofia. Por quê? Porque a tradição filosófica moderna já coloca tudo isso em cima de você. E quando você vai ler Platão e Aristóteles, você já os lê com os olhos dos seus intérpretes modernos, que podem criar tanta confusão ali em cima, mas tanta. Primeira dificuldade, o intérprete moderno está interessado em filosofia de Platão e filosofia de Aristóteles, e não na realidade que Platão e Aristóteles examinaram. Filosofia de Platão e filosofia de Aristóteles são objetos de investigação, né? Olha, Platão nunca estudou filosofia de Platão e Aristóteles nunca estudou filosofia de Aristóteles. Eles estudaram, assim, a composição do Estado, a natureza da percepção, a estrutura da realidade, né, e mil outros assuntos. Eles jamais estudaram sua própria filosofia. Agora, se ela própria se torna objeto do seu conhecimento, fala, bom, então, a filosofia de Platão e de Aristóteles, por mais completa que ela seja, ela não pode ter abarcado toda a realidade que eles conheciam. Ela é constituída apenas de fragmentos. Então, quer dizer que ela sozinha, tomada como conjunto, sem a realidade da qual ela partiu, ela não vai fazer sentido jamais. Ela não completa nada. E você fica ali o resto da vida levantando problemas sobre a coerência e a integridade da filosofia de Platão e Aristóteles e jamais chega a resolver. E não tem solução a essas coisas. Ninguém pode fazer uma filosofia tão completa que ela possa ser compreendida fazendo-se abstração da realidade que ela investigou. Então, se você presta atenção demais na filosofia de Platão e de Aristóteles, você fica louco. Porque o negócio não é estudar a filosofia de Platão e Aristóteles, é estudar a realidade usando as dicas que Platão e Aristóteles te deram. É só isto. Nenhum filósofo pretende ser completo. Completo é só o universo real. Hã? Na verdade, completo é só Deus, nem o universo é completo. Então, por exemplo, você vê, durante o século XX inteiro houve um debate assim. A filosofia de Aristóteles, ela é coerente, ela tem unidade desde o começo, ou Aristóteles mudou de ideia e passou por etapas? Sabe qual é a conclusão que chegaram até hoje? Nenhuma. Nem vão chegar. Porque você olhando de um jeito, parece de um certo modo. Se olhando de outro jeito, parece de outro modo. Então, mas será que foi para isso que Aristóteles teve todo aquele trabalho? Se Aristóteles tivesse interessado nisso, ele teria escrito um livro chamado Aristóteles. Ou outro livro chamado O Pensamento de Aristóteles. Ele nunca escreveu isso. Ele escreveu sobre os meteoros, sobre a física, né, sobre a política, sobre a moral, não é isso? Sobre o conhecimento, mas nunca escreveu sobre a filosofia de Aristóteles. Então, é claro, a filosofia de Aristóteles não pode ser o objeto do nosso estudo. Nunca. Entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa de uma alienação tão terrível que pode danificar um cérebro humano pelo resto da vida. Ou seja, nós temos que estudar Platão e Aristóteles tendo em vista as coisas, as realidades da vida das quais eles falaram. E se você não tem acesso a essas realidades diretamente, você pode ter através da imaginação, quer dizer, você lê outras coisas, obtém as informações necessárias sobre as coisas das quais eles estavam falando, e através disso você vai fazer uma série de analogias com a sua própria experiência real, e aí você vai entender do que eles estavam falando. Sem nunca você ter certeza de que você é o detentor da interpretação exata. Eu cheguei aqui na interpretação exata da filosofia de Aristóteles. Aristóteles nem Platão jamais lhe pediram isso. E se pedissem, seriam completamente loucos. Ora, 80% da atividade acadêmica no mundo e nos centros de estudo mais sério que tem, consiste em esmiuçar texto de filósofo para chegar a uma interpretação exata do que eles estão falando. Ou seja, é uma atividade terrivelmente alienante. Você vê que nas ciências físicas não tem esse problema. Por exemplo, se você pegar aí a teoria da relatividade, né? As pessoas não estão interessadas, vamos dizer, no texto e na obra em que Einstein expôs a teoria da relatividade. Eles estão interessados em saber se a teoria da relatividade funciona no mundo real. Não é isso? Então, você vê, se você pegar a totalidade dos físicos que existem no mundo, quantos desses físicos estudaram a teoria da relatividade no original de Einstein? Só dois ou três. A maioria estudou de segunda, ou terceira ou quarta mão. Porque eles não estão interessados, vamos dizer, na precisa interpretação do texto, mas na sua aplicação ao mundo real. Eu digo, mas em filosofia deve ser a mesma coisa. Porque a filosofia também está falando do mundo real. Muito bem. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com Emílio Durkheim e Hippolyte Taine. Hippolyte Taine é um dos grandes historiadores, maior historiador de todos os tempos. O livro dele, Origens da França Contemporânea, para mim é um modelo de como se escreve história. Um modelo. Raríssimas pessoas conseguiram entender, é uma história da Revolução Francesa, conseguir entender a Revolução Francesa nos seus mecanismos interiores tão bem quanto Taine. Hoje se sabe muito mais do que ele sabia, claro, certo? Mas se sabe em parte graças a ele. E aconteceu que, desde o início, os admiradores da Revolução Francesa não gostaram muito desse livro. Porque ele mostrava como foi que aquelas sociedades de pensamento, como se chamavam no século XVIII, né, conseguiram inventar um mundo fictício, uma espécie de mundo platônico das ideias, tá certo? Conseguiram se desligar totalmente da realidade da vida social francesa e inventar um monstrengo que em seguida tentaram aplicar, vamos dizer, com os resultados mais desastrosos, porque a Revolução Francesa foi um fracasso em todo sentido, quer dizer, foi um negócio enormemente sangrento e que não deu nada. Depois o que aconteceu? Depois da Revolução veio a ditadura de Napoleão, daí Napoleão caiu, daí houve várias restaurações, revoluções e não sei o que, e assim ficou durante 100 anos. Quer dizer, a França ficou patinando no lugar durante 100 anos. Tá certo? E se você observa a trajetória da França depois disso, ela veio de queda em queda. Já a França, até o século XVIII, era o país mais poderoso do mundo. Né? Quando chega já no século XIX, já leva uma surra dos alemães, que é uma coisa terrível. E depois busca uma vingança em 1914, consegue mais ou menos a vingança, com um preço enorme, e depois, na Segunda Guerra, dá aquele vexame que os alemães invadem aquilo por telefone. Né? E hoje, o que é a França? A França é um office boy do país árabe. Eles dizem que é uma potência de segunda classe, mas não é potência coisíssima nenhuma, aquilo não é nada. Então, foi isso que a Revolução Francesa fez. Se é verdade aquilo de que pelos frutos conhecereis, eu digo, a Revolução Francesa jogou a França no lixo. Né? Então, certamente. Agora, os caras celebram aquilo. Você, quando você não tem virtudes para você louvar, você começa a louvar seus defeitos, você começa a se orgulhar dos seus pecados. Né? Mas quando foi 1989, já houve muitas reações na França. Muita gente dizia, não há o que comemorar, isso aí foi uma loucura. Né? Quer dizer, historiadores de peso diziam isso, mas no século XIX não era muito elegante dizer isso, e o Taine foi o primeiro que disse. E acontece que a técnica, o método do Taine era tentar entender as ações a partir dos seus agentes, individuais ou grupais. Quer dizer, como é que eles interpretavam a situação, o que eles viam, o que eles queriam e o que eles fizeram e o que eles obtiveram. Isso é, na verdade, essa é a própria definição da história. Quando surge a sociologia moderna, o inventor dela foi Emile Durkheim. Emile Durkheim ele faz uma crítica a esse tipo de historiografia, dizendo o seguinte, que por baixo das ações dos agentes, existem fatores muito mais decisivos, que são fatores impessoais, que são, vamos dizer, o que ele chama os fatos sociais. Quer dizer, fatos sociais são forças que pesam sobre a sociedade, sobre os seres humanos, sem que isso dependa da intenção de quem quer que seja. Esses são fatores anônimos que pesam. São instituições, são hábitos, resultados estatísticos, né? Totalidades estatísticas que pesam, etc, etc. E ele então cria uma ciência para estudar estas coisas. Entendeu? Muito bem. Então, se você tem mais mínima prática de Aristóteles, você sabe que um está falando de causas próximas e outro está falando de causas remotas. É? E que não tem sentido você confrontar uma coisa com a outra. Quer dizer, a causa remota jamais pode abolir a causa próxima. É? E a causa próxima, por sua vez, ela pode refletir a causa remota ou pode ir contra ela. Quer dizer, não há causa remota que force uma causa próxima a acontecer. Agora, partindo da escola do Durkheim, ela acabou tendo uma influência também na historiografia e nós chegamos no tal do Ferdinand Braudel. Qual era o ideal do Braudel? Uma história sem personagens. Uma história que é feita apenas de médias estatísticas, regras institucionais, etc, etc. Quer dizer, o Emile Durkheim elevado à enésima potência. Quando você lê aquilo, você diz, olha, tudo isso aqui está muito bonito, só que isso aqui não explica nada. Absolutamente nada. Por quê? Primeiro, essas causas remotas e fatos sociais, eles não existem em si mesmos. Eles são criados pela ação humana, não é isso? E ele só exerce alguma influência através de outras ações humanas, que ou, vamos dizer, as confirmam e reforçam, ou as impugnam. Digamos, por exemplo, se você tem aí um país enorme, miserável, que está todo mundo abaixo da linha da pobreza, então, esse é um fato social. Você não pode dizer que ninguém fez a pobreza. Né? Não tem um agente específico que a criou. Aquilo foi, como dizia Max Weber, um conjunto de resultados impremeditados de ações humanas. Tá certo? Essa pobreza, ela pesa sobre todos os seres humanos. E, evidentemente, ela limita as possibilidades de ação humana, mas ela determina alguma ação humana. A pobreza causa diretamente alguma ação humana, que ela limita, eu sei. Porque eu, quando quero comprar um negócio e não tenho dinheiro para comprar, eu não compro. Não é isso? Então, é uma ação humana que eu não posso fazer. Tá certo? Então, a pobreza certamente limita a ação humana. Mas ela determina alguma? Ora, por exemplo, se você pegar a relação entre pobreza e criminalidade, você vai ver que alguns dos países mais pobres do mundo estão entre os mais violentos. E outros países que também estão entre os mais pobres do mundo estão entre os mais pacíficos. Então, não tem como você dizer que a pobreza causa a criminalidade. Ela pode ser uma causa remota se intervier nisso alguma causa próxima. Por exemplo, se você espalha entre as pessoas a ideia de que os pobres, por serem pobres, tá certo, estão livres de certas obrigações morais, opa, aí eles começam, podem começar a delinquir para achar, bom, eu sou pobre, então eu tenho direito. Não é isto? Então, isto é uma causa cultural mais próxima. Mas mesmo isso não determina que as pessoas vão delinquir. Precisa mais ainda. Para delinquir, você tem que ter os meios de delinquir. É? Você está dizendo, se o sujeito é pobre, se ele não tem meios de fazer nada, eu digo, então ele também não tem meios de delinquir, meu Deus do céu. A delinquência custa caro. A não ser que você queira, se refira a delinquência, assim, um sujeito sozinho que roubou uma banana na feira. Isso aí não chega a ser criminalidade, isso é irrelevante. Tá certo? Mas quando você vê, como no Brasil, uma onda de crimes que mata 50 mil pessoas por ano, e as pessoas começam a explicar isso por causa da pobreza, eu digo, mas escuta, como que essas pessoas tão pobres, que não têm dinheiro para comprar um sanduíche de mortadela, têm dinheiro para comprar um fuzil AR-15? Tem dinheiro para comprar uma metralhadora Uzi? Tem algo errado aí. Ou seja, ou elas foram roubando de banana em banana, e economizando um pouquinho de cada banana até chegar no fuzil, o que levaria aproximadamente 250 anos, ou intervir alguma outra causa. Por exemplo, chegou um sujeito rico de fora e tocou um AK-47 na mão do moleque. Digo, agora tu vai assaltar com isso aqui, tu me dá metade, por exemplo. A pobreza faz com que alguém intervenha dessa maneira? Não. A não ser que alguém tenha essa ideia. Lá tem um monte de pobretão, estão morrendo de fome. Se eu oferecer para eles um meio de fazer um crime, né, que os tire da miséria, isso pode ser um bom negócio para mim. Mas alguém tem que ter essa ideia. E da onde surge essa ideia? Da cabeça dele, da modo como ele concebe as coisas. Então voltamos ao Hippolyte Taine. Se você vai ter que explicar o que o agente queria, como é que ele enxergava a situação, como é que ele interpretava a situação e o que, que ele quis fazer. E quais são os meios que ele colocou, vamos dizer, em ação para poder realizar o que queria. Note bem, a ciência social, a sociologia, ela surge inteira em reação contra a historiografia psicológica. E ela já começa errado. Quer dizer, a sociologia estuda os fatos sociais, e você ao mesmo tempo define os fatos sociais como aqueles fatores que pesam anonimamente e sem autor, independente da vontade de todos. Tá certo? Eu digo, bom, então, a sociologia jamais estudará a causa do que quer que seja. Só estudará causas remotas, hipotéticas, possíveis e impotentes, por si mesma, de produzir qualquer resultado. Segundo lugar, ela fará abstração de toda a ação humana. Então, o que é? A sociedade considerada sem as causas imediatas e sem a ação humana. Eu digo, mas é um fantasma. Você veja que esta tendência de buscar sempre Ah, nós temos que buscar as causas profundas, tá certo? As causas estruturais, tá certo? Vai. Ela acaba nisso. Vamos dizer, essas causas estruturais, elas podem agir de maneira sempre limitante. Elas não podem, por si, determinar que nada aconteça. Nenhuma causa remota é causa eficiente. A causa remota opera mais ou menos como se fosse uma causa formal e uma causa final. Ela determina, vamos dizer, ela cria uma definição do estado de coisas, tá certo? E ela pode sugerir certos objetivos, mas ela não pode determinar a ação. Em toda e qualquer ação humana, existe o agente humano. Agente humano concreto. Ora, da onde surge esta ideia, vamos dizer, de fatores impessoais espalhados na sociedade, e que, teoricamente, são as causas das coisas? Bom, se você estudar a origem disso, estudar pelo método do Tern, que ele até não estudou muito profundamente, mas teve um outro sujeito chamado Augustin Cochin, que estudou com minúcia, você verá o seguinte, que no século XVIII surgem, sobretudo na França, as tais sociedades de pensamento. Sociedades de pensamento são clubes de debates, né? Então, eles se substituem aos antigos salões literários. Alguns, eles emergem dos salões literários, mas vão um pouco adiante. Alguns estão ligados às sociedades secretas, maçônica, iluminati, etc. Outros não. Então, você tem um fenômeno que Voltaire chamou de República das Letras. Então, é uma massa de intelectuais, tem uma grande quantidade de pessoas letradas ou semiletradas, que se reúnem para dar palpite sobre tudo o que existe. Ora, eu outro dia, na gravação que eu fiz sobre absolutismo e revolução, eu mostrei para vocês qual é a situação que predispôs à criação da sociedade de pensamento. Foi o advento, vamos dizer, do Estado moderno, que se coloca como uma entidade neutra acima dos conflitos de religião. E que, portanto, cria o dualismo entre o que é a atitude admissível do cidadão na sua vida pública e o que é a opinião pessoal que ele tem que guardar para si e para seus amigos. Claro que é uma situação inteiramente artificial, essa divisão é difícil de manter. Você não pode sempre ter uma ideia para você e outra para o público, né? Então, cria esse dualismo. Resultado. Tudo aquilo que reflete a opinião real das pessoas não tem viabilidade na vida pública. Então, tem que encontrar um canal para onde escoar. Então, bom, já que isto, o que nós falamos não tem importância na política, não pode interferir na política, então nós pelo menos discutimos entre nós. E nós criamos o quê? Um negócio chamado opinião pública. As nossas opiniões não podem condenar uma pessoa à cadeia, tá certo? Mas podem manifestar a nossa desaprovação. Então você cria o quê? O castigo moral. Você não é aprovado pelo círculo das pessoas letradas, importantes, das pessoas maravilhosas, etc, etc. Esta sociedade de pensamento, ela surge primeiramente desta motivação, ou seja, de você criar, isso foi estudado brilhantemente num livro chamado Crítica e Crise, o autor chama-se Reinhard Koselleck, é um clássico isso aí. Tem muitos livros a respeito disso. O Augustin Cochin e o Koselleck são os melhores, me parece. Mas tem muitos. Então, essas sociedades começam, em primeiro lugar, com o intuito muito compreensível de criar um espaço onde as opiniões pessoais pudessem escoar, pudessem voltar a ter alguma importância. Mas logo se convertem em algo mais. Ela se converte em meios de destruir a própria política que as havia criado. Então, isso quer dizer que se a opinião majoritária não tem autoridade política, bom, ela pode se esforçar para ela própria se transformar em autoridade política. E isso é, evidentemente, uma das causas imediatas da Revolução Francesa. Quer dizer, a sociedade de pensamento, primeiro elas criam uma autoridade paralela, autoridade de ordem moral, que não pode mandar ninguém à cadeia, não tem poder político para exercer. Mas tem o poder moral, tem o poder cultural, e você pode fazer com que certas pessoas sejam mal vistas. Note bem, na metade do século XVIII, esta sociedade já tinha alcançado um poder tamanho, que elas tiravam da vida intelectual quem quer que elas quisessem. Quer dizer, queimava a reputação do sujeito de tal maneira que ninguém mais podia falar dele. Então, por exemplo, a Academia Francesa, por volta de metade do século XVIII, já era dominada por essa gente. E você veja que o próprio D'Alembert, que era um era o chefe da enciclopédia francesa, a enciclopédia foi uma espécie de condensação das convicções das sociedades de pensamento, ele mesmo dizia, né, nós botamos qualquer mediocridade na Academia Francesa, desde que pense como nós. O cara confessava isso. Tá certo? Então, o que eles tinham feito? Já foi a Revolução Gramsciana em pleno século XVIII. Curiosamente, você vê que o plano da Revolução, eles dividiam em três etapas, que eles chamavam de, primeiro, o estágio filosófico, depois o estágio político e, por fim, o estágio revolucionário. Isso são nomes que eles mesmos usavam, o pessoal da sociedade de pensamento usava isso. O estágio filosófico, o que é? Você dominar a opinião. Ou seja, você não tem poder político, você não tem influência política direta, mas você é o senhor, vamos dizer, do louvor e da censura. Do prestígio e dos mecanismos de marginalização. Você cria ídolos, tá certo? E você condena pessoas ao ostracismo. Eles já tinham esse poder no meio do século XVIII, 40 anos antes da Revolução Francesa. Então, o que era isso aí? Já era a Revolução Cultural. Você não está fazendo política. Muitas vezes, vamos dizer, você se recolhe, em alguns casos, algumas das sociedades de tipo maçônico, por exemplo, as suas atividades são tão discretas, tá certo? Que chegam a ser secretas, ninguém pode saber do que está se passando lá, tá certo? E ninguém sabe de onde veio a decisão de queimar a reputação de fulano, tá certo? De tornar fulano odioso, ninguém sabe de onde veio a decisão, mas ela veio dali. Tá certo? Em outros casos, o processo de discussão era mais público, mas o resultado era sempre o mesmo. E havia milhares dessas sociedades na França, milhares. Então, dominando todo o panorama cultural da França durante o século XVIII, durante um século antes de passar ao que ele chamava de estágio político. O estágio político é quando, vamos dizer, a sociedade de pensamento já tem a seu serviço partidos políticos, clubes, como eles chamavam na época, que hoje nós chamamos de ONGs. Né? E a ideia de opinião pública era essa. Quer dizer, o que é opinião pública? É a opinião do povo? Não, é a opinião destas pessoas. Que, comparadas à população total, eram pouquíssimas. Mas que, quando aquilo espoucava em público, vinha com uma impressão de unanimidade terrível e vinha com uma impressão de unanimidade espontânea. Porque aparecia 1.000 pessoas dizendo as mesmas coisas desde fontes diferentes e de lugares diferentes. E diz o Augustin Cochin, examinando todas as discussões dessas sociedades de pensamento, a coisa mais incrível é assim, eles eram sociedades de livre pensamento, né? Mas nunca aparece uma única objeção. Não há discussão nenhuma. Há uma concordância tremenda. Então, assim, como é sociedade de livre pensamento se você já tinha opinião majoritária que decidia tudo? E que livre pensamento, que sociedade de discussão, que sociedade de debate, se não tem debate nenhum? É exatamente como o Foro de São Paulo. Existe uma sociedade de debates. Olha, eu li todas as atas do Foro de São Paulo. Eu não vi um único debate. Tudo é aprovado por unanimidade. Ué, se todos estão unânimes, vão debater o quê? A sociedade de pensamento do século XVIII funcionava exatamente assim. Então, elas criaram esta impressão de forças anônimas, de uma unanimidade espontânea na sociedade. E, decorrendo 100 anos, Emílio Durkheim inventa uma ciência que vai tomar estas coisas como realidade e como seu verdadeiro objeto de estudo. Ou seja, é uma ciência inteira que nasceu errada. Claro que depois houve outros sociólogos que tentaram consertar isso e tal, mas a inspiração inicial da ciência foi uma empulhação, evidentemente. Durkheim não sabia que era uma empulhação, ele não tinha cabeça para isso, mas... ele acreditou que essas coisas existem em si mesmas. Quando você vai ver, elas resultam apenas da ação humana organizada. Eu falei, qual é o método que funciona? É o método do Taine. O Taine explica, esse método explica até aquelas coisas que o Durkheim chama de fatos sociais. Não há um só fato social que não tenha surgido de decisões humanas. Às vezes essas decisões foram esquecidas, você não sabe de onde elas vieram. Muitas vezes o processo decisório aparece, vem camuflado. No caso onde tem sociedades secretas, mais do que camuflado, é totalmente oculto. Você não sabe de onde veio. Mas quando passa um tempo, aparecem as atas, as discussões, etc. E você acaba percebendo. Isso quando a própria sociedade secreta, vendo o sucesso dos seus empreendimentos, não confessa que foi ela que fez tudo aquilo. Por exemplo, eu lembro quando teve a Revolução de 64. Né? No décimo aniversário da Revolução de 64, os chefes da Ordem Maçônica desfilaram junto com os milicos. Por quê? Porque já tinha dado certo, já estava no poder, falaram, então agora vamos contar que fomos nós que fizemos. Ninguém prestou atenção. Eu prestei atenção. Então, quer dizer, se deu certo, a gente confessa que foi nós. Se não deu, a gente fica quieto e já aconteceu. Então, é por isso que eu não acredito que a maçonaria tenha controle de nada do que acontece. Porque ela mexe em tudo. Tudo que está acontecendo, ela vai lá e dá um empurrãozinho. Eu, pelo menos, ajuda negativamente. Quer dizer, o sujeito está fazendo uma sacanagem. Ah, mas ele é nosso companheiro maçom, então nós não vamos falar nada. Vamos deixar ele fazer a besteira que ele quiser. Tá certo? Então, alguma coisa sempre dá certo, você está entendendo? Então, ele sempre tem do que se gabar. De alguma coisa sempre dá errado e, portanto, eles têm o que esconder. Tá certo? Então, quando nós estudamos a origem então, desses fatores impessoais, você vê que, em primeiro lugar, nenhum deles é impessoal. Nada na sociedade humana acontece espontaneamente. Tudo é feito. Tem coisas que são feitas, vamos dizer, até por impregnação inconsciente, claro, mas alguém tem de fazê-las. Para o sujeito fazer algo por hábito, ele precisa ter contraído esse hábito. E alguém precisa ter passado esse hábito para ele. Então você sempre pode rastrear e ver onde começou. Né? O Ortega y Gasset dizia, tem uma frase maravilhosa, dizia, a sociedade humana é o humano mineralizado. Quer dizer, aquilo que nasceu como ação humana, como intenção humana, se consolida em hábitos que ninguém mais sabe de onde veio. Mas nem por isso eles são fatos sociais, no sentido do Durkheim. Fato social é uma falsa impressão criada pelo esquecimento das origens da ação humana. É sempre assim. Ora, então você vê que nas ciências sociais, onde a confusão de causa próxima e causa remota é quase obrigatória. Procurem reparar o seguinte, que quando as pessoas explicam qualquer fato por causas genéricas remotas, elas nunca, nunca, nunca mostram o elo. Como que uma coisa produziu a outra. Por exemplo, como a pobreza pode criar a criminalidade. Qual é o processo exatamente? Quer dizer, porque eu estou pobre, eu fico revoltado e eu decido me tornar um criminoso. Eu digo, pode até ser. Então você está explicando, vamos dizer, a influência psicológica que um determinado estado de coisas anônimo e impessoal teve sobre uma cabeça humana. Só que como é que esta ideia vai botar na mão dele os meios de delinquir? Não pode botar. A revolta contra a pobreza não dá camisa a ninguém. Quantas vezes eu não fiquei revoltado de não ter dinheiro para fazer isso ou aquilo? E isso me pôs dinheiro na minha mão? Claro que não. Quer dizer, precisa ter uma outra causa. Ora, e esta segunda causa precisa da pobreza necessariamente como causa secundária, como causa predisponente? Não, não precisa. Se alguém te oferece um grande negócio pelo ilícito, pelo qual você pode ficar milionário, você precisa estar paupérrimo para aceitá-lo? Não. Ao contrário. Se você já tiver algum dinheiro, mais fácil ainda, porque você diz, bom, se der errado, é, afinal de contas, já estou garantido, então não vou perder tanta coisa. Então, isso aqui pode ficar como norma para você. Qualquer explicação causal implica o seguinte, existe a causa, não existe só causa e efeito, minha gente, existe causa, meio e efeito. Hã? Quer dizer, entre algo que te predispõe a agir de determinada maneira e a ação real, existe um meio que te tornou possível fazer aquilo. Então, procure sempre os meios. Ou seja, o que Aristóteles chamaria a causa material. Você tem um motivo para fazer o crime e você tem o crime. Eu digo, bom, e com o que que você faz o crime? O que, evidentemente, não é só material no sentido físico da coisa. Por exemplo, a organização criminosa. Você vai fazer absolutamente sozinho? Não dá para fazer um crime absolutamente sozinho. Dá para você roubar uma banana, mas para você fazer alguma coisa séria não dá. Você não pode roubar um banco absolutamente sozinho. Você não pode traficar tóxico absolutamente sozinho. E assim por diante. Você não pode fazer um sequestro absolutamente sozinho. Então, quando você vê a produção dos meios, aí você entende que a causa remota funciona no máximo como uma condição predisponente ou como uma sugestão, algo que inclina. É a influência de tipo astrológico. Né? Os astros inclinam, mas não obrigam. Tá entendendo? Então, é a mesma coisa. Os fatos sociais inclinam, mas não obrigam. Então, eles jamais se explicam a si mesmos. Então, vamos ver. Então, nós podemos dar inúmeros outros exemplos disso aqui. Agora, essa explicação não serve só para isso, ela serve para advertir vocês o seguinte. Você quer manejar direitinho esses mecanismos, essas distinções, de modo a diminuir o seu número de erros? Digo muito bem, o que você vai fazer? Você vai estudar Aristóteles dia e noite? Vai estudar causa final, causa, né, as categorias de Aristóteles, ler tudo que existe sobre as categorias de Aristóteles? Agora, quanto mais você estudar isso, mais erros você vai cometer. Porque se eu estou dizendo para você que estes mecanismos, essas distinções, elas são espontâneas na percepção humana, né? Dificilmente um estudo erudito disto vai aprimorar o funcionamento desses mecanismos de percepção. Pode até atrapalhar. Né? Por exemplo, muito bem, você sabe respirar, não sabe? Você estudar toda a fisiologia da respiração vai te ajudar a respirar melhor? Talvez no fim de muitos anos de tanto estudar, você pode até descobrir alguma técnica. Mas de imediato, né, se você quiser acompanhar na sua respiração todos os mecanismos que você está estudando, você vai ver que você vai perder a espontaneidade da respiração e vai começar a respirar muito mal. Não é isso? Mais ainda, ó, o teste decisivo, esse é o teste final. A fisiologia da ereção vai ajudar você na hora H? Né? Vai atrapalhar pra caramba, né? Quer dizer, você, pô, como é que estava escrito lá mesmo? Como é que era aquele negócio? É um desastre? É um desastre? Então, as categorias de Aristóteles é a mesma coisa, meu filho. Claro que você pode estudar Aristóteles. Se você estudar do jeito certo, você vai ver que não vai fazer mal nenhum e vai, no fim das contas, vai ajudar. Tá certo? Mas a primeira coisa é conservar a espontaneidade e a integridade do seu mecanismo de percepção. E aí nós nos reportamos à aula passada. Tá certo? Onde você vê? A saúde do imaginário é tudo. Tá entendendo? Então, bom, na aula que vem eu vou dar algumas explicações a mais sobre estes pontos, mas agora tem um monte de pergunta aqui, eu vou começar as perguntas. Esse aqui, primeiro, esse aqui. Alunos do chat estão pedindo um intervalo de 5 minutos entre a exposição e a parte das perguntas para poderem ir ao banheiro. Ah, boa ideia, eu vou ao banheiro também. Então, 5 minutos. Então vamos lá. Então alguém me pediu aqui para soletrar o nome do Tain. É T-A-I-N-E. E o primeiro nome é Hippolyte. H-I-P-P-O-L-Y-T-E. Então, antes de passar aqui as perguntas, eu queria lembrar vocês a seguinte coisa. Em todas as discussões públicas, seja no domínio político, cultural ou científico, você vê que a autoridade imediata à qual se apela é realmente a da opinião majoritária, que é chamada mainstream opinion, né? Então, quer dizer, é a opinião dominante entre as pessoas que aparentemente sabem do assunto, tá certo? Veja que para Aristóteles, a opinião dominante era o começo do problema. O que ele fazia era pegar antes de tudo a opinião dominante e usá-la como material para investigar o assunto. Ou seja, o que interessa na opinião dominante é justamente os seus aspectos problemáticos e opositivos. Quer dizer, dentro da opinião dos sábios, como ele chamava, né, nós temos que explorar sobretudo as divergências, porque elas nos mostrarão os vários aspectos do objeto que chamaram a atenção das pessoas que nele prestaram atenção. Tá certo? E isto nos dá, vamos dizer, uma dica sobre quais são as perguntas que nós devemos fazer sobre o objeto. Ora, hoje em dia, a opinião dominante é tida como não como o começo da investigação, mas como o seu fim, como a sua solução. Tá certo? E, quando as pessoas se afastam dessa opinião dominante, elas se sentem inseguras, elas têm medo. Medo de parecer loucas e até medo de ficar loucas. Ou seja, vocês vejam o efeito que teve na nossa sociedade a formação, a atuação dessas sociedades de pensamento a partir do século XVIII. Elas conseguiram criar um mecanismo de intimidação que inibe a mente humana, de modo que ela não pode nem começar a investigar o assunto. Quer dizer, se você aceita que tais ou quais assuntos já são conhecidos, e que as pessoas letradas, as pessoas cultas, as pessoas importantes, já sabem a solução daquilo, a sua inteligência bloqueou na mesma hora. Você não pode nem começar a pensar. Quer dizer, você não pode montar a questão dialeticamente. Então, vocês viram o que eu estou assistindo aqui nos Estados Unidos com relação ao problema da certidão de nascimento do Barack Obama, eu acho muito impressionante. Por quê? Qual é a prova documental? Não há prova documental. Não há prova documental de nada. De nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Tá certo? Então, quer dizer o seguinte, o que é certo? Ninguém sabe nada. Tá certo? E se ninguém sabe nada, qual é a atitude razoável? Né? Colocar um ponto de interrogação e deixar ali o ponto de interrogação até que a coisa se resolva. Não é isso? Agora, quando a gente vê a facilidade com que as pessoas proclamam como uma certeza absoluta, né? Olha, o Barack Obama nasceu no Havaí no dia tal, é filho do seu fulano, seu fulano. Você diz, mas como você sabe? Né? Da onde vem essa sua certeza? É incrível. Agora, se você escapa dessa certeza, você é tido como louco. E pior, como você é tido como louco, você começa a agir como louco mesmo. Porque a insegurança que essa, né, a sociedade de pensamento, por assim dizer, entre aspas, né, inocula em você, penetra dentro de você. Quer dizer, não é porque você está contra elas que você está habilitado a enfrentá-las. Para se opor efetivamente a uma opinião dominante, você precisa tê-la superado realmente. Ou seja, você não precisa depender dela por mais mínimo que seja. E isso só é possível se você tiver seguido o método de Aristóteles. Quer dizer, você vai partir da opinião dominante, você vai examinar e você vai usá-la como material para você equacionar o problema. Daí sim, daí você não depende mais dela, porque você sabe que ela não é a instância julgadora, ela é parte do problema. Aliás, é o começo do problema. Agora, fora disso, se você está simplesmente contra ela, se você não gosta dela, deu muito bem, você pode estar ainda assim raciocinando de acordo com o parâmetro que ela te prescreveu. Quer dizer, você, ela vai afirmar uma coisa, você vai afirmar o contrário dela. Hã? E o problema pode não ser realmente este? Você veja como aqui a opinião dominante era obamista. Então, o importante para eles é reforçar tudo o que dê uma credibilidade, dê uma legitimidade ao Obama como presidente da República. Tá certo? Então, o outro lado, o que é que fez? Negou a legitimidade. Mas eles também não podem negar, porque eles não têm elemento para negar. Eles não têm elemento para perguntar. Se você não tem uma prova séria de que o Obama nasceu exatamente onde ele disse que nasceu, você também não tem a prova de que ele nasceu em outro lugar. Quando eu examinei tudo isso, eu falei, do que nós temos prova? O que nós temos de substantivo? É a única coisa substantiva que tem. Pensei, examinei, falei, ó, só tem uma coisa substantiva. É o alistamento militar do Obama, que foi assinado em 1988, num formulário que só foi impresso em 2008. Então, bom, então aí nós temos uma prova material de que chamaríamos no Brasil falsidade ideológica. Se ele falsificou um documento. Isso nós sabemos. Eu não sei se ele nasceu no Havaí, se nasceu na Bahia, se nasceu no Quênia, se nasceu no Raikoparta. Tá certo? Ninguém sabe isso. Ninguém. Quem quer que diga que saiba está mentindo. Né? E quem diz que sabe que ele nasceu no Quênia também está mentindo. Ninguém tem prova disso. Né? Mas isso aqui está uma coisa provada. Então, qual é o centro? Qual deveria ser o centro do debate? Este aqui. Porque este dá para resolver. Então, esse foi o menos discutido até agora. Eu digo, olha, eu acredito que haja algo de falso na certidão de nascimento originária dele, ou algo de comprometedor ali. Por quê? Porque eu sei que ele já falsificou um documento. Quem fez uma, faz duas. Então, eu sei que nenhum documento do Barack Obama é confiável. Este é o ponto. Então, mas, quando o pessoal, os chamados birthers, né, decidiram se apegar à questão da nacionalidade e da legitimidade, transformando, portanto, o debate numa questão de direito constitucional, o que eles fizeram? Eles reforçaram o adversário. Por quê? Se você pode alegar contra o sujeito um crime material, um crime de falsificação material, por que você tem que alegar? Se você pode alegar contra ele o Código Penal, por que você vai alegar o direito constitucional? Se você está na esfera do direito constitucional, você não está na esfera do crime, está numa esfera muito mais elevada, muito mais elegante. Você está apenas questionando o direito dele ser presidente da República. Quando você questioná-lo pelo lado penal, seria questionar ele o direito de andar na rua, ele tinha que estar na cadeia. Então, você veja que mesmo as pessoas que odeiam a opinião majoritária, elas são influenciadas por ela, influenciadas negativamente, no sentido que você tende a se opor mecanicamente a ela. Então, de certo modo, ela está determinando o repertório dos seus pensamentos. E você vai ser vítima dela de qualquer maneira. Né? Então, infelizmente, eu mesmo percebi isso demasiado tarde. Eu só percebi isso, ainda era antes da eleição, eu acho que foi 2 ou 3 dias antes da eleição. Quer dizer, o negócio do alistamento militar estava na minha cara, fazia já uns 2 meses, publicado na coluna da Debbie Schlussel, de repente eu me toquei e falei, mas para que você levantar contra o sujeito uma acusação duvidosa se você tem uma certa? Da onde vem esse erro? Por que as pessoas erraram nisso? Esse caso é muito ilustrativo, muito ilustrativo, tudo que eu estou dizendo. Quer dizer, eles pegaram a coisa na categoria errada. Né? Por quê? Todo o problema já aparece para eles como uma questão eleitoral. Portanto, se trata, vamos dizer, do exercício regular de um mecanismo usual da democracia, a eleição. Então, naturalmente, você vai enfocar aquilo como um problema eleitoral e, portanto, um problema de legitimidade. Entendeu? Ora, se é um problema de legitimidade, então se trata, vamos dizer, de uma questão que é também normal no processo eleitoral democrático. Por quê? Porque é normal. Eu tinha acabado de examinar os documentos do John McCain, porque o John McCain nasceu numa base americana no Panamá, então questionaram que ele, se ele tinha legitimidade para ser candidato. Ele provou que ele tinha, por quê? Porque a base americana é território americano, ponto final, acabou. Tá certo? Mas ele teve que provar tudo. Né? E, no caso do Obama, houve uma inibição de fazer o mesmo exame, por quê? Porque não havia uma prova de que ele tinha nascido em outro lugar. Havia apenas uma dúvida. Então eles escolheram, vamos dizer, por lapso, o argumento mais fraco, que é o argumento da legitimidade. Então aí você vê como o domínio que um certo grupo de pessoas, grupo enorme, evidentemente, mas é um grupo, no fim das contas, tem sobre a opinião majoritária, limita o pensamento de todo mundo, incluindo daqueles que odeiam isso. Ora, para você sair disso, é preciso um processo que se chama justamente uma desaculturação, quer dizer, você precisa sair de dentro da sua cultura e começar a ver com olhos de outras. Sobretudo, pelo que o pessoal faz isso, por exemplo, hoje, no sentido dos antropólogos fazem isso. Né? Tentam examinar, olha, desde o século XVIII, os caras faziam, inventavam o bom selvagem, né? Que chegava na Europa e olhava as instituições com estranheza. Né? E fazia, então, a crítica das instituições europeias pela sua falta de lógica. Tá certo? O que, evidentemente, esse selvagem, né? Tem, por exemplo, as cartas persas de Montesquieu, né? Mas tem muita gente escreveu um livro desse tipo, foi uma verdadeira moda, quer dizer, o observador estranho que não está entendendo e cuja função número um é não entender nada e mostrar a sua inteligência superior justamente porque ele não entende, né? Foi uma invenção do século XVIII, evidentemente. Quem era esse selvagem, esse estrangeiro? Era o próprio filósofo, né? Que fazia abstração das condições históricas, reais, culturais, tal, que tinham determinado aquele estado de coisa, e olhando, vamos dizer, a instituição separadamente, isoladamente, encontrava nela uma falta de lógica. Quer dizer, é um método estúpido, né? Quer dizer, é a incompreensão metódica. Mas estas sociedades de pensamento, elas são a base do que a gente ainda chama opinião pública. A opinião pública hoje se produz mais ou menos do mesmo modo. Só que as sociedades de pensamento se institucionalizaram, para ver se tornaram universidades, tornaram partidos políticos, tornaram ONGs, etc, etc. Então, e você já não está mais no simples estágio filosófico, você está no estágio político, já tem uma tradução política direta. E para você escapar disso, você tem que olhar com olhos de outras culturas, mas não no sentido antropológico, não no sentido que fazia o selvagem do século XVIII. Não, você tem que sair da sua cultura, não geograficamente, mas temporalmente, historicamente. Você tem que olhar com olhos de outros tempos. E quando você faz isso, você frequentemente descobre que aquilo que é incompreensível pelo olhar de hoje é facilmente compreensível, às vezes, para um filósofo de outras épocas. Coisas que parecem enigmáticas para nós seriam facílimas para Platão, Aristóteles. Por quê? Porque eles já tinham entendido isto. Então você se desacultura, você se deixa de ser uma vítima da pressão da sua própria cultura, na medida em que você absorve o legado de outras épocas, você incorpora na sua pessoa, de modo a dizer, eu não sou mais um homem da minha época, eu sou um homem de qualquer época. Né? Eu estou tão à vontade na Grécia quanto agora, ou na Grécia, ou na Ásia, ou na Índia. Não estou preso a essas categorias aqui. Vamos dizer, e a função desses estudos é precisamente essa. Fazer com que o seu meio, lembra a aula anterior, o seu meio de referência não pode ser nem o seu meio imediato e nem a opinião dominante, o mainstream. tem que ser a opinião dos sábios de todas as épocas. O olhar dos mestres que fala Santo Tomás de Aquino. Então, é perante esses que eu não quero fazer papel de louco. Agora, perante o New York Times ou perante a Universidade de Harvard, são crianças. Nós não podemos respeitar a opinião deles. São crianças, são gente inculta, na verdade. Se você pegar os melhores, se você pegar o debate público americano, não o brasileiro está fora de páreo. Você pega o debate público americano, ele é todo empreendido por intelectuais de médio porte. Pessoal do nível da mídia. Não são intelectuais peso pesado. Intelectuais peso pesado praticamente não existe mais. Existem dois ou três, mas a conexão orgânica entre, vamos dizer, este pessoal, os formadores de opinião e os grandes intelectuais, acabou. Se você recuar, por exemplo, até os anos 30, 40, você vai ver que qualquer jornalista, por exemplo, que decidisse discutir literatura, ele sabia que acima dele, ele tinha que prestar atenção no que estava falando, presta atenção no que está falando, porque tem aí o T.S. Eliot olhando para você, tem aí o F.R. Lewis, tem aí o Ezra Pound, então cuidado com o que você vai falar. Então, acima da intelectualidade falante, eu tinha intelectualidade de primeiro plano. Hoje eu não, aqui você não tem mais. Aqui, não é no Brasil. No Brasil você não tem nem a camada média. A camada média toda é construída de analfabeto. Então, por exemplo, se vê essa questão, por exemplo, dos birthers, aparece aí, por exemplo, a Ann Coulter, né, dizendo, não, isso aí é loucura, isso é teoria da conspiração, etc, etc. Eu digo, bom, ela é a típica formadora de opinião média. Ela não tem condição para ela julgar objetivamente isso aqui. Então, o que, que ela faz? Ela diz, deixa eu dizer uma coisa que dê a impressão que eu sou normal. Eu não quero parecer louca. E, bom, eu sempre tive esse critério. Um esforço demasiado para parecer normal indica que você não está muito bom das pernas. Porque agora, se você é um intelectual de peso, sério, você é o juiz da sua própria normalidade e da normalidade alheia. É? E não é difícil você mostrar para todos esses palpiteiros aí que loucos são eles. Você fala, ah, olá, está com teoria da conspiração. Falo, escuta, meu filho, eu vejo tantos sinais de psicopatologia em você e vou mostrar todos aqui. E tu fica quieto, porque você vai sair dessa discussão aqui numa camisa de força, com uma injeção de Aldol na bunda. Eu não estou perguntando para você, se eu tiver que saber, se eu quiser saber se eu sou louco, você acha que é para você que eu vou perguntar? Aí teria que ser realmente louco, é? Quer dizer, eu vou me submeter, né, ao julgamento psiquiátrico de um idiota semi-esquizofrênico. Como que é isso? Você não tem autoridade nenhuma para julgar nem este assunto em particular, quanto mais loucura e sanidade. Então, sanidade, para mim, sanidade é o bom e velho Aristóteles. Nós vamos tentar descobrir as coisas por um método que possa nos esclarecer alguma coisa. Certo? E a opinião mainstream? Eu digo, a opinião mainstream faz parte do material que você vai estudar. Por exemplo, a opinião mainstream, não, uns dizem isso, outros dizem aquilo, então nós começamos a montar a coisa. Né? O problema é até a gente chegar a uma solução razoável. Só que acontece o seguinte, hoje em dia não há mais pessoas em número suficiente para fazer isso, nem mesmo aqui. Sei que nos anos 70... eu escrevi um negocinho que chamava Imprensa e Cultura. E eu tinha começado a observar que os meios de comunicação de massa, que no início do século eles refletiam a alta cultura, eles estavam começando a moldá-las, a moldá-la. Então, quer dizer, isso prenunciava o fim da alta cultura. Quer dizer, se tudo o que você fala já tem que ter uma tradução jornalística direto, se cada estudioso, ele já tem que falar para o público em geral, está tudo acabado. Porque o normal é o seguinte, o pessoal da alta cultura fala para os formadores de opinião, e os formadores de opinião falam para a sociedade. E seria a hierarquia normal. Não é isso? Então, eu, por exemplo, não faz sentido eu dizer estas coisas que eu estou dizendo para vocês, né? Eu não posso dizer tudo isso em artigos de jornal. Primeiro, porque não há espaço. Tá certo? E segundo, porque esse tipo de coisa a gente fala para quem vem perguntar. A gente dá o estudo para quem quer estudar. Você não pode sair batendo de porta em porta e dizer estude, pelo amor de Deus. Você vai estar prostituindo o seu material. Então, esse material aqui vale alguma coisa, eu dou para quem pede. E vai, trata de pedir com educação, hein, moleque? É, senão te manda embora. Né? Não precisa pagar muito dinheiro, não. Pode pagar baratinho, porque nós não vamos fazer aqui a seleção econômica. Tá certo? Mas a seleção é pelo quê? É pelo desejo do coração. Eu quero ver a tua sinceridade. Se tu está sinceramente empenhado em aprender, eu faço tudo para você aprender. Eu gasto meu tempo, meu dinheiro, tudo. Agora, se tu vem com treta aqui para cima de mim, te dou um pé na bunda que tu vai parar lá em Vila Nhocunheta, entendeu? Não vou perder meu tempo com vagabundo. Então, não vou ficar vendendo isto barato na mídia. Não dá para fazer. Agora, o que eu noto é que no Brasil, se você pegar a classe jornalística inteira, eu olho aquilo tudo, olha, eu conheço muita gente, eu fiquei mais de 30 anos no jornalismo. Tem um pessoalzinho novo que eu não conheço bem, mas os chefes deles eu conheço, os chefes de redação eu conheço todos. Quer dizer, a elite do jornalismo eu conheço todos. Eu pergunto, quantos deles estariam habilitados a ser meu aluno? Nenhum. Então, quer dizer, eu não tenho os formadores de opinião para os quais falar. Eles não têm capacidade de acompanhar o que eu estou falando. Então, se você pegar, agora você vai dar aula para o Luiz Garcia, o homem do Globo, fala, mas Deus me livre. Lavar a cabeça de burro. Ele não tem capacidade para entender o que eu estou falando, nem para ler os livros que eu estou dizendo. Você acha que o Luiz Garcia é capaz de ler um livro de Aristóteles? Hã? Ou Edmund Husserl? Nunca! Então, acabou. Então, os formadores de opinião, que deveriam ser pessoas de formação universitária superior, embora não capacitados para exercer as funções superiores, eles não têm a capacidade nem mesmo para acompanhar esses estudos passivamente. Então, no Brasil, essa situação é muito mais dramática. Mas aqui, esta camada média, de intelectuais médios, ainda existe. E este é o público para o qual falam os filósofos, os grandes escritores, etc., etc. Só que hoje não há mais os grandes filósofos, os grandes escritores. Simplesmente não há. Eu não vejo o pensamento criativo. Assim, aqui eles têm um alto nível em assim, muitas coisas, mas é só manutenção. Uma coisa realmente criativa. A última coisa criativa que eu vi sair da universidade, eu acho que foi esse livro que eu citei, do Reinhard Gosellec, que é um, e que é um alemão, não é um americano. Né? Veja, mesmo o pessoal do Erich Fögling, o que tem de mais alto nível aqui é a turma do Erich Fögling. Eles têm alto nível de conhecimento, de erudição, mas não têm força criativa. Não são capazes de interpretar a situação atual de uma maneira profunda, séria, tá entendendo? Não tem. E tem, ainda tem, e portanto tem aquela incerteza que torna muitos deles dependentes da opinião dominante, ainda quando não concordam com ela. Então, a opinião perante a qual você tem, vamos dizer, que não acertar, aceitar passivamente, mas que a cujo julgamento você tem que se expor, é assim, você tem que pensar, olha, meus gurus é Aristóteles, Platão, Santo Tomás de Aquino, Dan Scott, Leibniz, é este nível. Eu não quero conversa com quem está abaixo disso. Eu não quero saber a sua opinião. Você está entendendo? Ah, mas o fulaninho disse isso, o David Horowitz disse isso, o, sei lá, o outro... E daí? Não são autoridades para mim. Existe autoridade intelectual, sim, mas você tem o direito de escolher a autoridade intelectual a qual você presta satisfações. Né? E isso aí, veja, eu aprendi com o meu professor, o padre Stanislau Lazzuzan. O padre Stanislau Lazzuzan, quando pegava um problema, ele olhava aquele problema sob todos os ângulos que os filósofos verdadeiramente grandes tinham enfocado. E montava o problema a partir das opiniões dos verdadeiramente sábios. E daí montava lá e dava a solução dele. Eu falei, quando eu vi o homem fazer isso, eu disse, é este que é o negócio. É isso que tem que fazer. Se você quer chegar à verdade, você tem que quer dizer, aprender com quem sabe. Não com opinião dominante. Você vai pela opinião dominante, meu filho, você vai parar, mas muito longe da realidade, mas muito, muito, muito, muito longe. Você veja, quem na década de 80 dizia para você que a União Soviética ia cair? Ninguém. Ao contrário, teve o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que provava por A mais B, olha, a economia americana vai para o brejo e a economia russa vai florescer. E o livro fez um sucesso desgraçado, todo mundo leu. Quando aconteceu o que aconteceu, o que fez o Paul Kennedy? Enfiou a cabeça na privada e foi a descarga? Não, está aí dando palpite até hoje. Isso é que é a opinião dominante, gente. São esses caras que fazem a opinião dominante. Quando vê aquela besta quadrada daquele Kenneth Maxwell, dizia no CFR que não existia Foro de São Paulo nenhum. Né? Agora que já está provado, o que, que ele fez? Meteu a cabeça na privada, puxou a descarga como deveria? Que seria rejeitado até pelos cocôs? Né? Não, está aí dando palpite, cagando regra. Digo, meu, isto é que esta gente que faz a opinião dominante. Como é que eu posso levar a sério esta cambada? Como é que eu vou querer parecer normal a eles? Olha como eu sou normal. O que é isso? Eu não estou tão louco assim que eu precise que eles confirmem a minha normalidade, ué. Quem quer que precisa perguntar para o outro? Eu estou louco? Eu estou louco? É porque está louco, sim. Se você está em séria dúvida sobre a sua sanidade ao ponto de precisar que a maioria prove que você não está, é porque você está realmente louco. Então, a própria preocupação, né, de provar que não está louco, mostra que já está. Agora, como é que nós vamos levar isso a sério? Então, as pessoas começam a usar, qualquer sujeito que usa a expressão teoria da conspiração, você pode saber que você não sabe o que está falando. Porque, olha, eu estudei esse assunto, eu sei o que é uma teoria da conspiração. Você acha que esse pessoal sabe? Não sabe nada. Né? Quer dizer, quem é o grande especialista americano em teoria da conspiração? Daniel Pipe. Sabe que Daniel Pipe tem teoria da conspiração? Nada, nada, nada, nada, nada, nada. É tudo besteira o que escreveu. Teoria da conspiração não é um conceito científico defensável. É uma metáfora, é, como é que diz, é uma figura de linguagem destinada a depreciar certas ideias que você não gosta. Tá certo? Mas em alguns casos existem teorias da conspiração efetivas. Tá certo aqui? São realmente teorias que buscam mostrar as causas dos acontecimentos como emergindo de um grupo secreto que tem um plano de dominar o mundo. Então, de cara, se é uma teoria da conspiração mesmo, ela não pode funcionar. Ela não pode funcionar em hipótese alguma. Tá certo? Quer dizer, qualquer grupo que pretenda dominar o mundo, vai ter que criar movimentos de massa. E movimentos de massa não podem ser secretos. De cara é isso, né? Então, por exemplo, se você disser que os Bilderbergs, os Bilderbergs não são secretos, eles foram secretos durante 5 dias. Né? Como é que um grupo de que pertence, e está lá, né, os Rockefeller, Jorge Soros, até o Papa participou da reunião do Bilderberg. Como é que você pode dizer que isso aí é uma conspiração? Falo, isso não é uma conspiração, isso pode ser uma coordenação que tenta realizar certas coisas no mundo e comete erros monstruosos, tá certo? E não dirige o curso dos acontecimentos, mas o influencia. Então, estudá-lo como conspiração já seria errado. Tá certo? Então, mas é claro que, por exemplo, o cara da teoria da conspiração, tem o Armindo Abreu, que não me deixa mentir, no livro O Poder Secreto, com ponto de exclamação. Ali é a teoria da conspiração mesmo, tá entendendo? Mas acontece que deste pessoal que tenta encarar isso como conspiração, o número de pessoas intelectualmente sérias é mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. Agora, será que qualquer um que aponta, né, o poder, a influência dos Bilderbergs, a influência do CFR, está falando de teoria da conspiração? É? Ora, por isso, se você disser assim, ninguém viu a certidão de nascimento original do Barack Obama. Isso é uma teoria da conspiração? Isso é a constatação de um fato notório. Tem aqui dois fatos notórios. Todos esses candidatos e presidentes mostraram sua certidão originária. O Barack Obama não. Ele mostrou uma cópia eletrônica resumida. Tá certo? Muito provavelmente falsa. É isso tudo o que nós sabemos. Segundo fato. Barack Obama mentiu o tempo todo a respeito da sua vida. Ele disse que nunca pertenceu a um partido socialista, está lá a carteirinha aqui. Não deixa mentir. Não é isso? É, ele disse que ele viu a cápsula espacial descer no Havaí quando ele estava na Indonésia. E assim por diante. Quer dizer, o cara é mitômano, evidentemente. Então, tem aí um sujeito mitômano, né, que quer que eu acredite nele sem ele mostrar documento. E isso é o fato. Quer dizer, eu não preciso conjeturar se ele nasceu no Quênia, se nasceu na Zâmbia, se nasceu no Polo Norte, tá entendendo? Não precisa conjeturar nada. Ou seja, não há motivos para acreditar no cara em nada. Em nada, em nada, em nada, em nada, nada, nada. Então, isso é um fato. É só se ater esse fato. O sujeito é mentiroso compulsivo. Tá certo? E até falsificou o documento. Acabou, não precisa levantar nem a questão de legitimidade. Quer dizer, o Barack Obama era para ter sido expelido da concorrência nos primeiros 5 minutos. Diz, olha, está aqui meu documento, eu sou o John McCain, eu nasci em tal lugar, está aqui meus documentos, está todo o meu currículo, cadê os seus? Ah, você não tem, então não vou debater com você. Era simples. Era só não aceitar a regra do jogo. Mas se você aceitou, ah, meu filho, então... Quer dizer, aceitou para não parecer racista? Não parecer racista perante quem? Perante quem já te considera, já te chama de racista? Quer dizer, isso aí é de uma covardia, assim, tão imensurável, né? Então, claro, nós não podemos aceitar esse tipo de chantagem em nenhuma discussão. E quando você sabe a origem da chamada opinião pública, aí é que você não a respeita mesmo, entendeu? Então, vamos lá. Um aluno pediu para dizer que um bom livro que ilustra o que você está falando na pós-Revolução Francesa é As Ilusões Perdidas de Balzac. Exatamente. Quer dizer, As Ilusões Perdidas mostra como se fazia uma carreira literária na pós-Revolução Francesa. E como isso dependia, vamos dizer, da pressão desses grupos, essa coisa toda. Né? Vamos lá. É, Hélio Rodrigues Pereira. Quando eu recomendo a uma pessoa determinada a leitura do seu artigo sobre os 4 discursos, não é um artigo, é um livro inteiro. No meu site só tem o primeiro capítulo, mas tem um livro inteiro sobre isso. Tá? E tem o livro inteiro, e mesmo o livro inteiro não dá tudo, porque eu dei uma infinidade de cursos sobre isso. Quer dizer, se somar o material que eu tenho sobre a teoria dos 4 discursos, dá umas 1000 páginas, né? Das quais eu publiquei 100. Essa mesma pessoa veio com a resposta que primeiro precisaria ler toda a obra de Aristóteles antes de se permitir ler o tal artigo. É claro que não. Quando eu asseguro que isso não é realmente necessário, que a leitura de uma coisa não impede a leitura de outra, ela responde que a partir do texto de Jorge Luiz Borges, que todo autor precisa ser lido no original. Ele raciocina que ler uma outra leitura do original irá comprometer o modo de entender o autor. Ai, meu Deus do céu! Isso quer dizer o seguinte, que esses caras vão permanecer na total ignorância de Aristóteles até eles adquirirem o domínio da língua grega suficiente para ler no original? Quantos deles você acha que vão estudar grego? Isso é uma mentira sórdida. Então, vamos dizer, é uma desculpa erudita para permanecer ignorante. Quer dizer, claro que é uma hipocrisia. Claro que é um fingimento brasileiro. Ah, eu não vou ler, porque primeiro eu preciso ler Aristóteles no original. Você sabe quando você vai fazer isso? É nunca. Isso é blefe, meu filho, né? Além disso, se você quer as referências que você precisa do original, elas já estão lá no meu livro, eu dei todas. Quer dizer, quais são as palavras que Aristóteles usa, por que ele usa, etc, etc. Quer dizer, o livro foi feito a partir de um conhecimento, pelo menos razoável, tá certo? Das fontes originais. Então, sabe o que eu diria a essa pessoa? Eu diria o seguinte: vá à merda. Você está fora de par, você não é. Você não... Discussão acadêmica e filosofia não é com você, meu filho. Vai brincar, vai brincar de Batman, alguma coisa que está à sua altura. Né? Não tente convencer ninguém de nada, Hélio. Sobretudo enquanto você está nesse curso. Não convença ninguém de nada. O que importa aqui é você aprender e você daqui 5 anos, você... quando você entrar na discussão, tá certo? É para entrar com muita força e para mandar as pessoas calar a boca. É para acumular conhecimento e verdadeira autoridade, verdadeira segurança, baseado no conhecimento da realidade. É isso que tem que fazer. Então, recomendo, durante esses 5 anos, não discuta, fuja de debate, fuja de discussão, não dê palpite em nada. Você está treinando, meu filho, tá vendo? Gente para dar palpite, está cheio, você liga a internet, está todo mundo dando opinião sobre tudo, essas opiniões se neutralizam umas às outras. Então, como é que você faz para você entrar com uma opinião que afaste as outras, que exorcize as outras? Fala, cala a boca todo mundo que vai falar um sujeito que estudou o assunto. Né? É assim que você tem que entrar. Ou então não entre. Tá certo? Quer dizer, se entrar agora, você não entra com força. Você não tem confiança em si suficiente ainda para isso. Mas você vai adquirir essa confiança na medida em que você tenha, siga esses métodos que eu estou falando. O que falta no Brasil é, sobretudo, vamos dizer, um número mínimo, de pessoas que têm a verdadeira autoridade intelectual, baseada na sinceridade, no conhecimento. Falta isto. Então, só tem farsante e palpiteiro. Isso não falta. Não se esqueçam, gente, eu comecei a escrever minha opinião na mídia, eu tinha 47 anos. E olha, Aristóteles começou a dar palpite aos 40 anos, estudou 20 anos com Platão. Então não tenha pressa. Eu gostaria muito que esta geração de estudantes que está aqui fazendo essa experiência comigo, que eles deixassem a sua marca na cultura brasileira, de modo que ninguém possa apagá-la nunca mais. Nós, quer dizer, vocês têm a condição de fazer um upgrade na cultura brasileira formidável como nunca se fez. Outra coisa, quando entrarem no debate público, não entrem fazendo artiguinho, fazendo conferência. Não, vocês vão entrar, vocês têm que entrar com um livro. Tem que ser como aqui. Aqui, o pessoal quer dar palpite a alguma coisa, primeiro escreve um livro. Se você não tem a capacidade de escrever um livro inteiro sobre uma coisa, nós não queremos saber a sua opinião. É? Então, vamos dizer, o último ano será dedicado a isto. Cada um de vocês vai pegar um tema e vocês vão produzir uma tese inteira, um livro a respeito. Um negócio de 150, 200, 300 páginas. Né? E depois nós vamos publicar tudo isso. Isto mudará a história cultural brasileira para sempre. Porque nunca terá havido um grupo tão grande de pessoas, tão bem preparado. Nunca houve. E eu gostaria, vamos dizer, que todos entrassem nisso mais ou menos ao mesmo tempo. Tá certo? Para dizer, olha, agora vocês param de falar besteira, que agora é a nossa vez. Vocês ficam quietos, agora vocês ficam quietos e escutam. Não é para discutir. Olha, note bem, você acha, eu já tive alguns confrontos com várias pessoas, Marina Chauí, Emir Sader, né? Leandro Konder. Você acha que eu fui discutir com eles? Não tem nada para discutir com esses idiotas. Eu tenho para ensinar para eles. Eles não sabem nada, pô. Então cala a boca, burro. Senta e escuta. É assim que você tem que entrar. No Brasil, não havia ninguém para discutir comigo. Não tem. Lamento, não tem. Então, o que você pode fazer é passar um pito. E passei o pito num monte de gente e eles ficaram quietinhos. Será que eu posso discutir com o Vladimir Safatle? cara não é capaz de somar 2 mais 2? Então vocês têm que perceber isso, perceber a miséria do meio intelectual e saber que não é para respeitar ninguém. Quer dizer, que a coisa mais séria, humana e bondosa que você pode fazer é mandar esses camaradas calar a boca, é humilhá-los. Porque das duas, uma, ou eles vão se tocar e vão aprender, ou eles vão ficar inibidos e fazer que nem o Enio Candotti, da SBPC. Ele largou a SBPC e foi plantar batata. Literalmente foi plantar batata. Alface, perdão. Né? Então é só, meu filho, você vai trabalhar no posto de gasolina, você vai, faça uma coisa decente, abra um puteiro, você está entendendo? Mas pare com esta indecência que você está fazendo. Ninguém é obrigado a ser intelectual, ninguém é obrigado a ser professor universitário, ninguém é obrigado a ser jornalista. Então, deixa essas coisas para quem quer fazê-las com seriedade, com honestidade, com sinceridade. Para de fingir, tá certo? Então, acabou a brincadeira. Né? É, eu pretendo que o ingresso de vocês na vida cultural brasileira marque isto. Então, por favor, não gastem seu tempo agora. Preparem-se, preparem-se. Né? Vamos lá. Vitor Madeira. Professor, considerando as experiências que comumente chamamos experiência de vida, aquelas mais óbvias que tentamos passar aos nossos filhos, verificamos que estes insistem em ter o direito a cometer os mesmos erros que nós outrora cometemos, ou que já vimos outros cometerem. Talvez em comunidades mais conservadoras não seja assim, mas nas ditas liberais é uma regra. Essa não transformação da experiência em herança cultural é fruto da interferência da mente revolucionária, que na verdade é retrógrada, você tem toda a razão. Quer dizer, a experiência da geração anterior simplesmente não é passada, porque não há meios de você passá-la diretamente. Você precisa de uns instrumentos culturais que a condensem. Por exemplo, se a experiência de uma geração não é condensada num número suficiente de obras literárias, e portanto teatrais, cinematográficas, ela não passa para a geração seguinte. E se você, como indivíduo, tenta passar, não adianta, porque você está falando uma coisa, mas todo o imaginário do seu filho foi formado por outra. Outra ideia. Nenhum pai pode concorrer, vamos dizer, com a televisão, a escola, a mídia, tudo ao mesmo tempo. Hã? Agora, você quer aprender a concorrer com isso? Eu digo sim, transforme-se numa potência intelectual que possa mais do que tudo isso. Aí seus filhos prestarão atenção em você. Sem que você precise forçar nada em cima deles. Eu não forço nada em cima dos meus filhos. E eu sempre fui uma influência muito mais forte do que tudo isso. Por quê? Você quer saber por quê? Não é por falsa modéstia, mas eu sou mais interessante do que tudo isso. Eu tenho mais do que tudo isso. Eu tenho mais para dar do que tudo isso. E é isso que eu quero que vocês sejam. Se começou tarde, corra. Agora, não adianta forçar. Se você não tem os meios de você povoar o imaginário do seu filho com coisas verdadeiras, então ela vai ser povoada com outra coisa, certamente. Agora, se você tiver na sua casa, vamos dizer, uma central de produção intelectual, etc., que está continuamente produzindo novas ideias, dando novos exemplos, etc., você não precisa forçar ninguém. As pessoas vão ir atrás de você. Eu não acredito que criança seja... Eu já falei isso mil vezes. Todo mundo acha que criança é instintivamente rebelde. Falo, de onde que tiraram esta ideia? Hã? Essa é a coisa mais antinatural que existe. A tendência natural da criança é obedecer pai e mãe. Ela só para de fazer isso se houver algum problema. Mas, olha, você vê... A gata teve os gatinhos, né? Os gatinhos saem imitando ela. Vão imitar quem? Seus filhos também vão imitar você, pô. Agora, se você já acha que eles estão aí para ser rebeldes, eu digo, epa, então já... Se você acha que é antinatural eles te obedecerem, vai ser difícil eles te obedecerem. Né? Agora, eu já dei também esse conselho mil vezes. Dê pouco palpite, interfira pouco na vida dos seus filhos. Reserve para eles o máximo de liberdade que você possa. Tudo que eles perguntarem, pai, pode isso? Fala, pode. Pai, pode aqui? Pode. Pode. Ah, isso aqui não. Para quando você falar um não, eles saberem que é para valer. Entendeu? Pai, pode dormir sem tomar banho? Pode. Pai, pode não jantar hoje? Pai, pode. Pode comer só sorvete? Pode. É. Pode andar pelado? Pode. É. Posso torcer o pescoço do meu irmãozinho? Não, não pode. Por quê? Porque eu falei não. Daí ele, tem razão. Eu repeti essa experiência com 8 crianças e deu certo. Outro dia eu ensinei a minha filha Inês como é que ela faz isso com a filhinha dela, a Tetê. Tetê é a criatura adorável, só que de vez em quando ela armava um berreiro e começava a fazer chantagem emocional. Né? Daí a Inês falou, pai, como é que faz? Eu digo o seguinte, você fala não e olha para ela com um olhar assassino. Daí eu mostrei umas 2, 3 vezes como é que faz. Fazia isso? Não, até a chupeta caía da boca. Pronto, acabou. Agora, faça isso uma vez por mês. E no resto, você deixa ela fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, deixa ela livre e seja você o guarda, o protetor da liberdade dela. E quando você falar não, ela sabe que vai aquele olhar assassino. E, pô, aí acabou, cheguei no limite, acabou, só pode vir até aqui. É muito simples. Agora não põe o limite tudo até lugar. Agora, eu sei as pessoas assim, elas querem decidir o que a criança veste, o que a criança come, que hora vai dormir. Né? Eu digo, o que é isto, pô? Está escrito na Bíblia, não atormente seu filho. Hã? Agora, se você desobedece a Deus, você vai querer dizer, desobedece a Deus, quer que seu filho obedeça a você? Ó, pô, não dá. Então, dê poucas horas, interfira pouco. Quando interferir, interfere a favor dele. Né? Uma vez a minha filha chegou chorando, porque a primeira Google. Né? Ela era pequenininha e estava andando pelada na praia. O vizinho foi dar uma bronca nela. Falou, o senhor acha que é indecente uma criança pelada? É louco, porra. Se você sabe, tá a minha mulher andando pelada. Ele fala, tá bom, tá certo, mas é a minha filha de 5 anos, porra. É? Daí ela veio chorando, deu bronca porque eu tô pelada. Daí eu falei, olha, eu estava vendo o sujeito. Falei, você vai lá e diz para ele assim, meu pai disse que para você ir tomar no cu. Fala com estas palavras. Aprendeu? Repete aí. Pá, pá, pá, pá. Foi lá e falou pro cara. E ela continuou pelada tranquilamente. Eu sou defensor da liberdade. Ela é o garanto. Diz, né? Então a criança se sente reforçada, apoiada, está entendendo? Quer dizer, tem costa quente. Isso você precisa fazer muitas vezes. Você precisa garantir a liberdade dela para quando você limitar essa liberdade, ela poder respeitar. Então, vamos lá. Olha aqui. Alexandre Fontainha. Parabéns, mestre Olavo. Em que pese ironias de Ann Coulter, David Horowitz e outros colunistas, foi totalmente corroborado pelo grande Andrew C. McCarthy, ex-promotor federal assistente, no que concerne as estranhezas, incoerências, mentiras e mistérios em torno de Barack Obama. Está tudo aqui na National Review Online. Eu não li isso ainda, que coisa interessante. Em tempo, McCarthy pensa que há menos uma grande mentira do que uma grande inconveniência na certidão de Barack Obama. Mas é o que eu tenho dito também. Tem alguma coisa que está escrito lá que ele não quer que ninguém leia. Eu até desconfio, eu falei, da minha parte eu desconfio que não é coisa de nacionalidade, mas de paternidade. Por quê? Porque essa mulher, 15 dias depois de ter o filho, ela mudou para Seattle. E já estava lá com casa alugada, inscrita na universidade, assistindo aula 15 dias depois do parto. Falei, como é que conseguiu fazer tudo isso enquanto o cara ficava no Havaí? De que marido que 15 dias depois do parto manda... Ó, Seattle fica 2.000 milhas do Havaí? Você faria isso com a sua mulher? Ela está lá, parida faz 15 dias, com o bebê no colo, e você fica aqui e manda ela para o outro lado do mundo para estudar sozinha? Está muito esquisita a história. Hã? Então, a família Obama também é cheia de mistério, mas muito mistério demais. E só naquelas memórias dele, o repórter, como é que ele chama? Agora esqueci o nome do sujeito. Esqueci o nome, é o cara do Ornet dele. Mas pegou tanta mentira ali, mas tanta. O próprio texto. O texto não pode ter sido escrito pelo Barack Obama, porque Barack Obama é analfabeto, gente. Você lê os... Eles pegaram 5 trabalhos universitários dele e publicaram. Foi o que conseguiram através do Freedom of Information Act. Os trabalhos são pueris e tem um erro de gramática por linha. Então, o cara que escreveu esses trabalhos não pode, 5 anos depois, ter escrito aquele livro de memória. Não é possível. Então, eu vou ler esse negócio desse Andrew McCarthy. Muito bem. Eu acho que o problema dele ter nascido, o problema da legitimidade, portanto, da nacionalidade, é um problema secundário. Você tem que partir do que é certo. O que é certo é o seguinte: ele mente, ele falsifica documento, é certo? Esse é o ponto. Agora, se ele nasceu aqui ou na Zâmbia, eu falo, bom, isso no curso da investigação será descoberto. Vamos lá. Fabrício Soares, professor, essa cultura descolada da realidade é o mesmo que Wegener chama de segunda realidade? Aquilo que, segundo eles, os romancistas austríacos foram os primeiros a demonstrar? Não, eles não foram os primeiros a demonstrar. O primeiro, ele falou isso, tá nesse livro do Taine, que eu lhes falei, Origens da França Contemporânea. Ele mostra que esta criação do universo ideal totalmente racional, fechado em si mesmo, teve até efeitos letais sobre a língua francesa. Essa deformação da língua francesa, né, que depois o pessoal começa a achar que são características da língua francesa, uma espécie de perda de capacidade de expressar a experiência imediata, tá certo? E um certo fechamento em torno de conceitos abstratos. E isso aconteceu no século XVIII, isso estrangulou a língua francesa. Então, o primeiro a falar dessa segunda realidade, sem esse nome, evidentemente, foi, eu creio que foi Hippolyte Taine e depois Augustin Cochin. Cochin era um capitão de exército, morreu na primeira guerra e escreveu livros brilhantes sobre a Revolução Francesa, mas ficou esquecido durante muito tempo, e só de uns 20 anos para cá começaram a descobrir o sujeito. Mas é exatamente essa. A segunda realidade é exatamente disso que eu estou falando. Então, aqui, Humberto Campolina. Ih, Humberto Campolina aqui faz tanto elogio a mim que eu não vou ler, não. Senão eu vou achar que eu sou muito gostoso e vocês não vão me aguentar mais. Daí vamos ler aqui. Grosso modo, para Freud, a saúde mental depende da eficácia do recalque e para Lacan, do poder de simbolização. No vídeo Imaginação e Unidade do Real, você tocou uma passando a questão psicopatológica, mas eu gostaria que aprofundasse um pouco mais nesse assunto. Partindo do pressuposto que o esquizofrênico vivencia uma realidade esfacelada e para uma mentalmente saudável a mesma realidade se apresenta unificada, há diferença entre o sadio e o louco no que se refere à imaginação? Claro. Gabriel Dezé, no livro Psicopatologia Geral, que é eu acho um primor de tratado, ele mostra que a psicopatologia começa com uma espécie de desimaginação, quer dizer, uma perda da capacidade imaginativa. Porque, tal como foi explicado na outra aula, você não pode unificar o real, a não ser na esfera imaginária. Quer dizer, a razão não tem capacidade de fazer isto. Tá certo? Quer dizer, por mecanismo racional, você, para chegar a uma concepção unificada, racional da realidade, eu digo, olha, os maiores filósofos, eles vão nesta direção, mas jamais conseguem. Tá certo? No entanto, uma visão unificada é possível na esfera do imaginário. Qualquer cultura tribal tem isso, tem lá um mito que mostra qual é a imagem do mundo. E se você sai da imagem unificada do mundo, o que quer que você diga é falso. Por quê? Porque se você nega a unidade do real, você está negando o princípio do próprio conhecimento. Então, teorias altamente elaboradas e racionais na sua estrutura interna se tornam totalmente negligenciáveis, desprezíveis, quando negam a unidade do real. Quando negam nas suas premissas a unidade do real. Então, mas tudo isso está muito bem feito e tal, mas como negam a unidade do real, eu não vou prestar atenção, porque sem a unidade do real não há conhecimento. Então, se a tua teoria, né, por bonitinha que seja, ela nega esta premissa, então eu não posso fazer nada com ela. Né? Claro que, às vezes, uma aparente negação da unidade do real pode ser apenas, vamos dizer, uma exploração de aspectos dialeticamente tensionais ou opositivos de dentro da própria realidade. E aí, nesse sentido, vale. Tá certo? Mas quer dizer, mas nunca valeriam como teoria geral. Né? No curso que eu vou dar aqui em Colonial Heights, em setembro, nós vamos explorar isso melhor. Tá certo? Inclusive, a investigação da natureza da psique que eu fiz, que é um dos componentes desse curso, e que é um negócio que eu vou puxar de uma apostila antiga para atualizar. Vai mostrar o seguinte, que todas as chamadas psicopatologias, todos os estados mórbidos da mente, eles vêm de uma diminuição da atividade psíquica. Eles são apenas um fator quantitativo, quer dizer, há menos atividade psíquica e há uma espécie de invasão da mente por outras linhas causais. Tá certo? Por exemplo, quando os seus estados começam a ser mais diretamente determinados por modificações fisiológicas. Então, quer dizer, a psique perdeu o seu dinamismo próprio. Então, houve uma diminuição da atividade psíquica. Eu acho que eu posso demonstrar isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu posso. E eu acho que isso simplificaria muitas questões em psicopatologia. Mas eu não vou poder te explicar isso agora, poder demonstrar isso agora, porque justamente eu preciso de um curso inteiro para fazer isso, né? Eles dão a diferença entre o sadio e o louco no que se refere à imaginação, certamente. Certamente, quer dizer, a imaginação do sujeito que está doente, ela perdeu o seu dinamismo próprio. Ela começa a refletir uma outra linha causal. Então, na verdade, parece que o sujeito está delirando, está inventando muito. Eu digo, não, ele está inventando de menos. Tanto, você vê que o Lipotzonde, ele comparava a mente normal é um palco giratório, onde os papéis estão sempre mudando. Né? Onde os vários impulsos que dominam o sujeito, eles circulam e eles se modificam conforme a situação real. E você diz, de repente, existe um travamento, o palco não gira mais. Então você tem uma repetição compulsiva. Você entrou no compulsivo, então a imaginação perdeu a flexibilidade. Ela perdeu a riqueza. Então, o louco, de fato, imagina menos. Isso, se você pegar o louco mais criativo que você pega. Você pega aquele tal do Bispo do Rosário. Que o pessoal diz, ah, era criativo, etc. Porque ele faz. Você vai ver que as fórmulas, os esquemas geométricos do Bispo do Rosário são infinitamente repetitivos. Então, quer dizer, ele tinha um excesso quantitativo de imaginação, mas não tinha flexibilidade de imaginação. Entendeu? Então vamos lá. André Marques. André Marques, você é homônimo de um grande filósofo escolástico. Eu acho que o maior filósofo escolástico chama-se André Marques. Escreveu o livro Psicologia Reflexiva. Então, olha, sou cirurgião e frequentemente durante as operações fazemos coisas que depois não conseguimos explicar a posteriori. E também nos parecem às vezes estranhas quando as olhamos tempos depois em vídeo. É uma sensação de estranhamento, como quem diz, puxa, como é que eu consegui fazer aquilo? Ou, nem parece que sou eu que estou operando. Isso é resolvido com os fatos, como o senhor explicou. Exatamente, André Marques, exatamente. Durante uma cirurgia não dá tempo de você fazer o recuo reflexivo. Então você usa como elementos do seu pensamento, não as suas ideias, não as suas representações mentais, mas os próprios objetos que estão na sua mão. E por isso que você pensa muito melhor do que pensaria se fosse reflexivamente. Tá entendendo? Então, isso dá realmente uma impressão mágica. Eu digo, mas olha, mas isso que eu estou mostrando para vocês é um poder mágico que o ser humano tem. É um poder mágico de entender muito mais do que ele percebe que entende. Tanto que depois, se você pergunta como é que eu fiz isso, eu falo, não sei. Né? O Bruno Tolentino às vezes falou para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o eletroencefalograma para eu descobrir quem foi que escreveu os meus poemas, porque eu não fui. Algo que se aprende por impregnação e depende do talento individual? Certamente, certamente. Mas note bem, mas esse é o talento individual que todo mundo tem. É que, infelizmente, vamos dizer, a educação não enfatiza isso. Tem algumas áreas onde enfatiza. Por exemplo, arte marcial. Por isso a arte marcial é sempre altamente educativa. Mas cuidado, professor, 99% do professor é tudo charlatão. Mas se você encontra charlatão, vigarista, traficante, bandido, tá entendendo? Se você pegar esse instrutor de arte marcial, que o cara anda na rua com um pitbull e um revólver na cinta, fala, fique sabendo que o cara não é bom. Então, mas na arte marcial não há tempo de você raciocinar, refletir. Então você tem que raciocinar com o material que está na sua mão. E o pessoal pensa, não, isso é intuitivo. Falo, mas não é bem intuitivo isso, é porque há um raciocínio implícito. Né? Por exemplo, o sujeito tentou me pegar de certa maneira, né? E eu, o meu filho vive me descrevendo, todo dia ele chega, ah pai, aconteceu isso, mas eu, Pedro, aconteceu isso, o cara fez isso, daí eu virei para cá, blá, blá, blá. No outro tempo dele pensar na mente dele, ele está pensando, claro, o raciocínio é um encadeamento de causas, portanto não é totalmente intuitivo, né? Mas é um encadeamento de causas feito na própria percepção, no próprio material de percepção sensível. E isso é a grande potência da mente humana, meu Deus do céu. E é exatamente aí que eu digo que é a percepção categorial. É o termo que eu inventei. Né? Mas toda percepção é categorial. E toda percepção, vamos dizer, é perceber substâncias, quantidades, qualidades, relações, etc, etc. Então, você não tem um pensamento categorial, você tem uma percepção categorial, e isto funciona para caramba. E é o que pode ter certeza, é o que funciona na hora da cirurgia. Porque se você for parar para raciocinar, o sujeito morre. A cirurgia é um exemplo maravilhoso disso, porque não há tempo. Ou existe algo de místico nisso aí? Existe também. Vamos dizer, para a mente que só reconhece duas coisas, percepção de dados anárquicos e o raciocínio que sintetiza as coisas, isso aí é totalmente místico. Mas tem muita coisa que os caras chamam de místico e que na verdade não é. Entendeu? O que tem de místico, digamos, uma aparição da Santíssima Virgem Maria? Entendeu? Não tem nada de místico, meu filho. Ou ela estava lá ou ela não estava. Hã? Note bem, se você precisa entrar num estado especial para você vê-la, então a percepção dela depende do estado da sua mente, então não é um fato objetivo. Hã? Mas se você estuda o caso de Fátima, eu digo, aquilo foi um fenômeno místico? De jeito nenhum, aquilo foi um fenômeno da ordem física. Hã? Uma manifestação física da Santíssima Virgem Maria. E foi percebido por quê? Misticamente não, foi percebido com os olhos da cara. Nem todos perceberam tudo. Isso parece que dos três meninos, uma só ouvia, não via, e outras duas viam. Não sei, não lembro de como é que foi. Mas algo estava ali fisicamente presente. E aquele fenômeno do sol, todo mundo observou. E, ademais, as previsões que ela fez, que se cumpriram todas, sem exceção, né, também são fatos da ordem objetiva. Então, às vezes o sujeito chama de místico simplesmente aquela percepção que ele não teve. Santa Teresa, quando conversava com Jesus Cristo, era um estado místico. Eu digo, era um estado místico para nós, para ela não era. Ou Jesus Cristo estava lá, ou ela que estava vendo coisas. Você está entendendo? Então, esse mesmo nome, estado místico, é um nome enganoso. Eu ainda estou examinando esse negócio, pensando seriamente nesse assunto. O dia que eu tiver as conclusões, eu digo para você. A medicina nos fornece a oportunidade de presenciar coisas maravilhosas, milagres mesmo, diariamente. Sim. Então, é difícil para mim, como médico cirurgião, não notar que existe algo mais. A experiência de operar é uma experiência diferente, às vezes como um transe. Isso não é um transe, isso é uma intensificação da percepção. Aí que você está acordado mesmo. Isso não é um transe. Transe faria você meio dormir. Você vai ver coisas num outro mundo. Mas não foi num outro mundo. Você não foi transportado a um outro mundo. Pode haver, por exemplo, estados místicos, vamos dizer, em sonho, onde você vê coisas de um outro mundo e tal, mas isso não foi uma experiência direta, efetivamente. Afinal de contas, o sonho também é puramente mental. Né? Ele está mais próximo da realidade sensível do que o pensamento abstrato. Mas ele já é pensamento, na verdade. Mas esta coisa, quando você está com a mão na massa e você percebe as coisas ali, fala, isso não é um transe, você está supremamente acordado. Então, muito bem. As aulas estão impagáveis, no bom sentido, diz aqui o Yuri Magadão. O impagável tem três sentidos, né? O primeiro é o que você não pode pagar, porque é mais caro do que você pensa. O segundo é o que você não quer pagar. Certo. E o terceiro é quando o negócio é engraçado. Então, ainda tenho dificuldades em entender o que significa a unidade do ser. É apenas a soma de todas as coisas que existem no universo ou algo que transcende o conjunto de tudo? O que Louis Laverne queria dizer quando afirma que... Não, você só vai entender... Vamos dizer assim, você não está entendendo a noção de unidade do ser. Mas você entende a unidade do ser em tudo o que você faz. Por quê? A melhor maneira de você testar isto, né, é você perceber que tudo o que lhe acontece, acontece no mesmo mundo onde lhe aconteceram outras coisas, e não em outro mundo. Quer dizer, não existem dois campos separados onde aconteçam coisas. Acontecer é acontecer neste mundo. O famoso verso do Paul Eluard, poeta comunista, um grande poeta, há outros mundos, mas estão neste. Então, esta experiência da não separação entre os mundos, todo mundo tem. É a experiência que você tem. O que você não está pegando é o conceito filosófico, mas eu não dei conceito filosófico algum. Eu estou apenas me reportando à experiência que todo mundo tem da unidade do real. Então, se você tenta espremer isso aqui agora como conceito filosófico para entender, você não vai entender, porque nós não estudamos isso ainda, só a não ser que você leia Louis Laverne durante muito tempo, vai dar muito trabalho. Então, eu estou me reportando apenas à experiência e não a um conceito diferenciado, analiticamente trabalhado. Também você pode se reportar essa unidade do ser na experiência diária, em tudo o que você reconhece. Você acorda de manhã e está lá a sua mulher do seu lado. Como é que você sabe que é a mesma? Para você achar que esta que está lá é outra, tá certo? Embora tenha a mesma aparência, mesmo jeitão, fale do mesmo modo, te olhe do mesmo modo, etc, etc, etc, você precisaria supor uma ruptura total entre dois mundos. E é uma fantasia tão esquisita e tão macabra que ninguém faz isso. Não é isso? Mesmo porque, se você não tem a certeza de que ela é a mesma da véspera, você também não tem certeza de que você é o mesmo da véspera. Então, baseado na hipótese da ruptura entre mundos, você não conseguiria perceber mais nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Quer dizer, a unidade do real é a base da própria percepção. A possibilidade da percepção repousa nisso. Então, como é que eu vou saber, por exemplo, eu estou aqui falando uma frase, como é que eu vou saber que quando eu comecei a frase eu sou o mesmo de quando ela terminou? Veja que a noção de unidade, continuidade, assim, é tão natural no ser humano, tão incoerente. Não tem jeito de a gente perceber as coisas de outra maneira. Além disso, se não há unidade do real, nenhuma teoria sobre o que quer que seja pode ser emitida. Você não pode fazer nenhuma teoria sobre nada, porque você nunca vai ter certeza de que o objeto do começo da teoria é o mesmo do fim dela. Então não dá para pensar, não dá para perceber, não dá para fazer nada. Então, e note bem, nós poderíamos dizer que isso é somente uma crença? Bom, se isso for uma crença, você vai distinguir entre o que é ciência o que é conhecimento e o que é crença. Ou seja, eu estou vivendo, você pensaria assim, eu estou vivendo num mundo que pode não ter unidade nenhuma, mas eu preciso acreditar que ele tem. Aí você já negou a unidade do mundo. Então, não é possível aceitar a unidade do mundo só como crença. Você tem que aceitá-la como realidade, porque senão ela teria que ser uma crença deslocada de dentro da realidade. Então, a afirmação dessa crença seria automaticamente a sua própria negação. E isso é inviável. Então, por isso que eu digo, a unidade do mundo é um pressuposto de todo e qualquer conhecimento, mesmo do mais simples. A Geomarinho, Seus comentários a respeito do subjetivismo e do descompromisso moderno com a realidade das coisas me fizeram perceber uma das causas do desprestígio que tem a filosofia em nosso meio. Tá certo, é isso mesmo. Não é raro encontrar pessoas, sobretudo aquelas poucas envolvidas com fingimento intelectual, que acreditam ser a prática filosófica o exercício de especulações frívolas, desprovidas de conexão com a realidade. E elas têm toda a razão, porque é isso mesmo. O que eu estou fazendo não é. O que Platão fazia não era, o que Aristóteles fazia não era. Mas o que se faz na academia com esse nome, principalmente no Brasil, é clara, especulação frívola, tá certo? Isto se não é, vamos dizer, defesa de interesses grupais absolutamente sórdidos. Dizem que se muito servir, será para fazer a pessoa falar ou escrever com pompa, saber argumentar. Mas é isto mesmo. Quando institucionaram esse negócio de ensino da filosofia no ginásio, eles não vão ensinar filosofia, eles vão ensinar argumentação. Na melhor das hipóteses, vão ensinar retórica. Isso é tudo que eles podem ensinar, se puderem. Estou certo em pensar assim, que durante tempo a filosofia exercida sem compromisso com a realidade fez com que as pessoas alheias à prática filosófica qualifiquem como uma atividade fútil. 100% certo. Foi isso mesmo. Isso aí é culpa dos filósofos, entre aspas, profissionais. André Franz, tenho duas perguntas básicas. Qual a diferença entre um axioma e um princípio? Observação, na internet eu li o seguinte sobre o que o senhor escreveu acerca de princípio do princípio e da liberdade. Aspas. Princípio é uma regra genérica que se aplica presumidamente aos casos previstos dentro da sua esfera. Mas como toda regra genérica pode ser relativizada. A definição de princípio de Olavo de Carvalho é errada. O que é imutável é o axioma e a liberdade não é um axioma e sim um princípio. Dá vontade de chorar. A mesma coisa pode ser um princípio, pode ser um axioma. Informe a esta pessoa. Um princípio se torna um axioma se considerado dentro da ordem lógica. Ou seja, para fins de raciocínio lógico, um princípio é tomado como um axioma. Ou seja, uma afirmação que não se voltará a contestar. Agora, uma coisa, quando você fala um princípio, tá certo? Se você pega o próprio princípio de identidade, tá certo? Que uma coisa é igual a ela mesma, né? E ela não pode ser e não ser ela mesma ao mesmo tempo. E entre ser e não ser, não há uma terceira alternativa, tá certo? Se você colocar isto dentro de um raciocínio lógico, passará a ser um axioma. Agora, se você entende isto apenas como um enunciado geral com relação à realidade inteira, é um princípio. Então, princípio é aquilo atrás do qual não tem outra coisa. É aquilo que não é baseado em outra coisa. Um axioma é uma sentença que é tomada como princípio de um raciocínio. Embora não seja necessariamente um princípio. Tá certo? Então, olha, esses moleque quer me corrigir, quer corrigir lógica, vai pastar. Dois, existe um bom dicionário eletrônico de filosofia. Essa pessoa que gosta de discutir, eu fico louco da vida com isso. Você vai estudar, vagabundo, faça alguma coisa. Dois, existe um bom dicionário eletrônico de filosofia? Eu não sei. Dicionário de filosofia eu recomendo, sobretudo, o do Ferrater Mora, que é bastante completo. O José Ferrater Mora tem uma edição brasileira. Olha, estou selecionando as perguntas mais curtinhas, hein? Jorge de Oliveira Conceição Júnior. Seria ótimo se o professor Lau pudesse dar uma aula somente sobre René Guénon e o perennialismo. Penso que o assunto é deveras espinhoso e, graças ao professor Olavo, existe, passa a ser, portanto, caridoso da parte do professor explicar os problemas de autores que eles tão frequentemente citam em suas apostilas de aula. Bom, você tem toda a razão. Algum dia eu lhes devo uma explicação sobre isso. Mas eu não vejo como posso fazer isso agora, imediatamente. Não, o que podemos também, vamos dizer, explicar isso não faz parte do plano que eu tracei para este primeiro ano. Esse primeiro ano, a ideia é dar uma série de equipamentos e critérios, vamos dizer, para a sanidade e vigor da sua vida intelectual. Só isso é o nosso... É um curso mais de... Como é que se diz? É como se fosse de autoajuda, né? Do que propriamente um curso de filosofia. Quer dizer, eu estou evitando entrar nas questões filosóficas materialmente, né? E mais ainda, também está distante, vamos dizer, do exame de autores um por um. Mas como esse assunto está aí na ordem do dia e todo mundo tem algum contato com isso, né, é claro que você tem razão, é claro que é importante. Talvez eu faça uma interrupção nos próximos. Ou faça uma gravação para o seminário de filosofia, fora do curso. É, boa ideia, vou fazer isso. Minha mulher me deu aqui a sugestão de fazer isso aí. Lucas Cardoso da Silveira Santos. Sou aluno matriculado do curso online de filosofia e também acompanho o restante do material do seminário. Escutando a aula lecionada em Curitiba, em 30 de novembro de 2002, sétima parte, deparei com seu conselho a respeito da prática da realização dos significados, conceitos filosóficos, concomitantemente à leitura das obras que propõem esses termos. Na aula em questão, o senhor exemplificou que algo só poderá ter realizado seu significado à leitura a partir do momento em que o leitor passa a ter uma noção própria e clarividência sobre o termo, como, por exemplo, se é verossímil ou não, se é consistente ou não, se é compatível com a trama dos demais conceitos. Tudo isso é um trabalho de imaginação. Quer dizer, eu expliquei isso umas horas atrás, né? Que você, através da imaginação, você preenche de conteúdo concreto o conceito abstrato. Se você não fizer isto, você está simplesmente deslizando em cima de palavras. Quer dizer, às vezes, um mesmo termo pode te sugerir uma infinidade de imagens. Na verdade, essas imagens estão sempre circulando na nossa mente, só que elas ficam circulando um pouco abaixo do seu limiar de atenção, do seu plano de atenção. Não é inconsciente, é subconsciente, por assim dizer. Mas você, com um pouquinho de atenção, você baixa a bola e começa a ver o que as coisas estão te evocando, as associações que te evocam. E as associações, aos poucos, vão compondo, vamos dizer, uma constelação de símbolos e valores que, na quase totalidade dos casos, vão coincidir com a herança cultural a respeito. Quer dizer, aquilo que você evoca imaginativamente a propósito de um conceito, na maior parte dos casos já foi evocado por outras pessoas. E é muito gostoso você perceber isso, que aquilo que você imaginou quando ouviu determinada palavra já foi imaginado por outras pessoas no século XII, no século IV, entendeu? Assim por diante. Para realizar um significado acerca de um conceito, no momento em que se depara com ele, não seria preciso fomentar um juízo próprio sobre ele, formando assim uma própria opinião, que pode, aliás, divergir do autor? Não, a opinião, vamos dizer, é secundária, ela deve resultar desse trabalho. Você não precisa necessariamente ter opinião própria, você pode entender perfeitamente um termo, um juízo, a respeito do qual você não tem alguma opinião, mas você só tem uma constelação de perguntas. Quer dizer, chegar na opinião não é necessário, não precisa tanto. Vamos lá. Aqui o Alessandro Vieira Braga, vem com o mesmo pedido do Jorge de Oliveira Conceição. A aula sobre o René Guénon. Creio que não sou a primeira pessoa a pedir isso. De fato não é, mas eu venho engrossar o caldo. Vocês têm razão, eu vou dar um jeito nisso, tá bom? Mas não dá para fazer agora. Se vocês puderem resumir o tamanho das perguntas, eu sei que é difícil, mas tentem compactar isso, porque às vezes até eu entender a pergunta, já leio o negócio inteiro. Tiago Tondinelli. Como sempre, volto a agradecer bastante pelo seu trabalho. Obrigado eu. Faço a seguinte pergunta quanto à colocação que o senhor fez na última aula acerca do que temos que fazer. Temos que fazer o que desejamos em determinado momento, porque então concentramos nossas forças sobre tal fim. Claro, se você não é capaz de concentrar naquilo que você quer, como é que vai se concentrar naquilo que não quer? Eu considero que uma das maiores maldades que você pode fazer para um ser humano é desviar a atenção dele do que ele quer pensar para uma coisa que ele não quer pensar. A atenção é a coisa mais preciosa que tem no mundo. Quer dizer, quando o sujeito está realmente interessado numa coisa, ele, naquele momento ele pode entender tanto, tanto, tanto, tanto. Agora, se você fica com muita tagarelice em volta e tira o sujeito da concentração do que ele quer, você está fazendo um crime. É que nem acordar pessoas. Eu odeio acordar, eu odeio que me acordem. E odeio acordar pessoas. Por quê? Porque eu posso estar sonhando. E o sonho prepara intelecções futuras. Se você aborta o sonho do sujeito, ele fica mais burro. Ele às vezes vai deixar de entender um negócio que ele já está quase entendendo. Muitas vezes, o que você sonha, às vezes você não lembra do sonho, mas o sonho trabalhou um negócio, e daí durante o dia você percebe que você entendeu. Entendeu? Você não lembra do sonho, você só pega o produto final dele. Todavia, desde a graduação, estou acostumado a fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, usando diversos órgãos da sensibilidade. Por exemplo, enquanto escuto aula, geralmente traduzo comentários de Santo Tomás de Aquino no latim, pô, escrevendo em português e consultando eventualmente traduções de francês e inglês. Treinei assim, por exemplo, porque durante as aulas da faculdade, aguentar a imbecilidade do discurso docente era tanta que treinei a ler algo sério no fundo das... Pô, eu fazia a mesma coisa e muito trabalho. Quer dizer, eu finjo que estou prestando atenção numa coisa, estou prestando atenção em outra. Agora, também às vezes é possível prestar atenção em duas ou três coisas ao mesmo tempo, trabalhar em multiprocessamento, isso depende de cada um. Agora, supõe-se que você está interessado nas duas coisas, né? Fábio MC. Olá, tenho receio da criança estar indo junto com a água do banho quando você descarta inteiramente a hipótese hobbesiana da guerra de todos contra todos no princípio dos tempos. As pesquisas de Girard indicam que houve precisamente isso, com a seguinte diferença: não era a vontade de poder que criava o estado de guerra, mas a violência mimética. Não foi por um ato de razão que os homens pararam de brigar, mas pelo mecanismo do bode expiatório. O que se criou a partir daí não foi o Estado, a não ser que usemos palavras no sentido muito elástico, mas um conjunto de representações, rituais e proibições primitivas que construíram a ordem social e das quais o Estado moderno do descendente. Muitíssimo interessante isso aqui. Só que, é o seguinte, eu acho que tudo que o René Girard escreve existe. Tudo aquilo que ele escreve existe, mas não tem a força explicativa que ele imagina que tem. É aquilo, o fenômeno do desejo mimético, do bode expiatório, etc., tudo isto existe, mas é que isto criou a civilização, impossível. Impossível. Você não pode criar todos os valores positivos a partir de um negativo. Fala, isso aí não existe. Então, por exemplo, eu digo que existe uma outra força positiva que se chama, Santo Agostinho dizia, a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Ou seja, o fenômeno do desejo mimético e do bode expiatório se dá sobre um fundo determinado pelo amor ao próximo. Então ele se dá como, vamos dizer, um mecanismo parcial que mostra a imperfeição do nosso amor ao próximo, mas que ele por si mesmo seja um mecanismo positivo. Isso aí é querer que o rabo abane o cachorro. Toda obra do Girard é tudo certo, tudo o que ele diz que existe, existe. Mas aquilo, note bem, é uma série de observações antropológicas feitas a partir da interpretação de documentos escritos. Tá certo? Não é uma teoria geral. Não chega a ser uma teoria geral. Tá certo? Não há nada ali que permita transformar aquilo em uma teoria geral. Veja, o que existe de generalizante ali dentro? O número de exemplos que ele pegou? Digo, se você quer provar que uma coisa é geral e universal, você pode somar o número de exemplos que você quiser, você não vai provar nada. Mesmo que seja exemplo em número infinito, eu digo, olha, a somatória de exemplos só tem efeito de provar uma generalização se não houver exemplos em contrário. Ou seja, precisaria transformar esse tipo de exposição que ele faz, que é sempre a interpretação de símbolos, precisaria transformar numa discussão dialética dos exemplos que vão em sentido contrário. Ou seja, confrontar todos os exemplos de desejo mimético com exemplos onde não houve desejo mimético, mas houve algum outro fator. Por exemplo, onde o desejo não é mimético. Né? Em segundo lugar, precisaria demonstrar que o desejo mimético não é um componente da simples estrutura do amor ao próximo. Então, ou seja, temos que criar uma diferença entre o desejo mimético e a inveja. Que eu não acho que são o mesmo fenômeno. Né? Por exemplo, se eu quero algo porque a outra pessoa também tem, é isso? Eu posso estar tentando com isso destruir a outra pessoa ou assimilar uma qualidade dela. Não é isso? Por exemplo, vocês estão tudo aqui por desejo mimético. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, vocês também querem aprender. Aprender e saber, não é isso? E daí, o que tem nisso de mal? Nós vamos precisar aqui sacrificar um bode expiatório, matar alguém? Pô, não tem nada de mal nesse desejo mimético, não faz mal a ninguém. Está entendendo? Então, quer dizer, o aspecto tenebroso que o desejo mimético tem nos escritos do Girard, ele tem porque são esses exemplos que ele escolheu. Nesse exemplo que ele escolheu, a coisa tem um aspecto macabro mesmo. Mas aquilo pode ser visto, aquilo não é uma teoria, é um conjunto de fenômenos. Esse conjunto de fenômenos existe, mas ele pode ser encarado de mil maneiras diferentes. Eu mesmo, quando o René Girard teve no Rio de Janeiro, eu perguntei isso a ele. E ele disse, de fato pode. O René Girard é muito mais modesto do que vocês podem imaginar. Ele disse, só o que eu fiz foi pegar um monte de fenômenos e descrever. Eu digo, tem toda a razão. Então, e a guerra de todos contra todos? A guerra de todos contra todos também é um fenômeno. Mas só que se ela... Vamos supor, quando começa a guerra de todos contra todos, hein? A sua mãe acabou de dar você à luz, ela já pensa em estrangular você? Não, ela vai cuidar de você, limpar sua bundinha de mamar, com toda a devoção. Se não, meu filho, você não cresce em tempo de você fazer a guerra de todos contra todos. Hã? Eu acho que a origem da sociedade, isso eu expliquei no curso de Teoria do Estado, vamos dizer, inclusive a origem da autoridade. A origem da autoridade é o fascínio do bebê pela sua mãe. E ele é baseado no amor que a mãe tem por ele. Sem isso não existiria nada. Agora, se a guerra de todos contra todos fosse um fenômeno básico, começaria no instante do nascimento. Né? Diz, mas tem o bebê, que até a Melanie Klein, o bebê que fica disputando o seio com o outro. Eu digo, mas para ele disputar o seio com o outro, é preciso que a mãe tenha dado o seio para ele. Está entendendo? Se a mãe diz, não vou dar. Está entendendo? Se ela começa a fazer guerra contra o bebê, não dá tempo dele fazer. Guerra nem com o irmãozinho, nem com o concorrente. Então, essas coisas existem dentro de uma base. Mas eu ainda acho, quem tem razão é Santo Agostinho, a base da sociedade humana é amor ao próximo. Nós estamos tão pervertidos hoje que nós achamos que só temos que querer encontrar a explicação de tudo só na sacanagem. Só no que é mal. É gnóstico isso aí. Se o universo é realmente mal, tá certo? Então pode, a paz do ser humano pode ser a guerra todos contra todos, mas se ele fosse tão mal assim, meu filho, a gente já teria acabado. Eu não me lembro, minha mãe não fez guerra nenhuma contra mim, pô. Mas eu nasci, ela me joga pela janela. Que é isso, pô? Tá entendendo? Claro que depois eu cresci, fiz um monte de sacanagem, uma vez deu uma bengalada na cabeça do meu irmão. Então, tudo isso você pode fazer, mas você precisa ter alguma saúde para fazer isso. E para a saúde vem o quê? Dos cuidados que sua mãe tem com você. Mas o pai também, mas a mãe é básica. Né? Então, qual é a primeira encarnação do poder que você vê? Não é um poder destrutivo, é um poder benéfico, um poder que está te dando a vida. Não é isso? É o primeiro sinal que você tem. E isto, qual é a relação do bebê com a mãe? O fascínio. Não é isso? É a imagem de Deus. E é ali que tudo começa. Se você vai cavar mesmo até o fundo, você não vai encontrar a guerra todos contra todos. Né? Se você quer fazer a guerra, tem que ter saúde, porra. É uma coisa muito simples, né? Mas nos parece, às vezes, dizer a base da sociedade humana é o amor ao próximo, ah, nos parece simplório, ingênuo. A gente tem que ser maquiavélico, tem que ter uma sacanagem por trás dele. Aí é que é ingenuidade, tá entendendo? A guerra todos contra todos, ela existe, mas ela não é a base da sociedade humana. Precisa existir a sociedade humana para existir a guerra todos contra todos. Né? Até a guerra de um contra um precisa já existir uma sociedade, senão não é possível. Então agora o Dr. Freud, o Wilhelm Reich, e usa um monte de antropólogo, então todo mundo fica procurando uma grossa sacanagem na origem das coisas. Eu digo, meu Deus, só não foi nada disso, foi um Deus bondoso, amoroso que criou tudo isso, criou na base do amor ao próximo, depois vocês que estragaram o negócio, vocês ficam tentando dizer que tem uma sacanagem divina por trás. Quer dizer, isso é gnosticismo do brabo. E isso é inviável, isso é impossível. A origem da sociedade na guerra, todos contra todos, foi uma coisa impossível essa aí. De quem deu comidinha para ele chegar lá e poder fazer guerra, né? Pensa assim, para que se a guerra todos contra todos, a guerra tinha que começar. A mulher pariu a criança, já começa a dar encher de porrada, joga no chão. Né? É assim que se faz? Não. Não é quando o sujeito é ruim, a gente não fala para ele, você não teve mãe. Né? E se você teve mãe, né? Pelo menos um pouquinho de leite ela deve ter dado para você, pô. Né? Te negou comida desde o primeiro instante, estrangulou você. Né? E até é uma coisa tão óbvia, né? Que eu leio o Hobbes, eu dou risada, eu falo, não é possível, esse cara é maluco. Ele está vendo coisas. Nessa época todo mundo via coisa, Hobbes via coisa, René Descartes via coisa, Francis Bacon via coisa. É tudo maluco, pô. Quer dizer, você rompeu com a grande linha da filosofia, você está maluco. Você pode discutir com eles, é claro. Mas primeiro você tem que absorver o que eles deram. Olha, quando Francis Bacon diz, por exemplo, que Aristóteles usa um método indutivo, não, dedutivo, ele põe princípios gerais e deduz. Eu falei, hã? Eu li no Aristóteles, precisamente, que este método jamais produz conhecimento. Foi isso que eu li. Agora, que raio de Aristóteles foi isso que você leu? Hã? Então, não leu nada, tu é um ignorante. Ah, mas eu vou falar isso, Francis Bacon. Falo, ah, pô. Quer dizer, chega para mim, chega, diz, né? Tu é grande, mas não é dois. Tá entendendo? Eu respeito gente séria, gente sincera. A primeira coisa é sinceridade. Se tu diz que estudou Aristóteles, vamos ver se você estudou com sinceridade. Você não estudou nada. Você chegou lá, um padre que falou duas besteiras para você e você já acha que sabe Aristóteles. Vamos lá. José Roldão. Caro professor, o senhor propôs alguns exercícios, e presumo que a maioria deles, se não todos, são exercícios solitários. A leitura das obras de ficção, o exercício de percepção dos sons, Narciso Hirás, a apreensão cautelosa de um parágrafo por vez de um livro de filosofia, enfim, trabalho que exige certa pausa nos afazeres e algum recolhimento. Exige mesmo. Entendo que a solidão momentânea seja um análogo para a alma do que ocorre quando corporalmente nos alimentamos. Sim? Claro, quando você come, a barriga do vizinho não enche. Tendo isso em vista, gostaria que o senhor falasse a respeito da importância da solidão para o filósofo. É um negócio básico, básico, básico, básico. Goethe dizia, o talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo. Então, são dois aspectos da educação. Mas, note, eu tenho dado vários exercícios de aprimoramento do seu talento, todos eles são exercícios solitários. Mas eu também tenho lhes dado várias sugestões quanto à sua conduta no mundo para aperfeiçoar o seu caráter. E as duas coisas são articuladas. Tudo que eu falei, por exemplo, como você tratar com os filhos, você seguir uma ética, uma moral no trato com os filhos, você saber que você tem o dever de não atormentá-los. Eu sempre dizia isso, Deus te deu um par para te proteger, para te ajudar, não para te encher o saco, pô. Não é isso? Então, norma número um, não enche o saco. Saquinho de criança é pequeno, pô, respeita. Né? Então, essa parte é a educação moral. A gente está dando essas coisas, elas são complementares aos exercícios. Os exercícios intelectuais são solitários. Mas as práticas morais são na sociedade humana. Não é isso? Todas essas práticas são feitas em vista de aprimorar o caráter de tal maneira que a sua vida intelectual não se constitua só de técnicas, mas da sinceridade, que é a suprema virtude do intelectual. Olha, eu não estou dizendo, né, para você largar de fumar, para você largar de transar, para você largar de beber, até para você largar de dar. Não falei nada disso, você está entendendo? Porque tudo isso é compatível com a vida intelectual. Você pode ter todos os defeitos do mundo, mas você não pode ser um farsante, você não pode ser um mentiroso, você tem que ser sincero. Então, vamos dizer, a arte da confissão é básica para a vida intelectual. E a confissão pressupõe o seguinte: você não vai vender para os outros, nem para si mesmo, os seus próprios pecados como se fossem grandes méritos. Quando você pecar, meu filho, eu sou só mais um pecador medíocre, idiota, como qualquer outro. Não vou ficar aí batendo em mim mesmo, me atormentando, não vou cair num remorso demoníaco por causa disso. Tá certo? Vou tentar melhorar de pouquinho. Tá? Quando as pessoas reclamarem dos seus defeitos, falam, tá bom, daqui 15 anos estarei livre desse defeito. Vou fazer o possível para melhorar, me dá um tempo. Né? Então, seja paciente consigo mesmo, paciente com os outros. Né? Então, a base da convivência humana é o quê? É o perdão. Agora, você não pode perdoar o sujeito se você acha que o que ele fez não é errado. Se você aprova o que ele fez, você não tem o que perdoar. Né? Agora, perdoar também não significa que você vai ter que tolerar para sempre. Não, você só pode perdoar o que o sujeito já fez. Amanhã não está garantido. Né? Vamos dizer, todas essas coisas, vamos dizer, isso não é um curso de moral, não estou dando receita de moral para vocês, mas algumas eu dou porque são receitas de moral inerentes à vida intelectual e, vamos dizer, à vida filosófica. Né? Sem as quais você não aprenderá, sua inteligência vai bloquear, você vai sair falando besteira. Então, nessa parte eu dou essas dicas de moral porque elas são fundamentais, elas são funcionais, você está entendendo? Agora, todos os defeitos, todos os vícios que você tem, todos eles são compatíveis com a vida intelectual, desde que você não os jogue contra ela. Nós todos temos que arcar com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com os nossos vícios, todos nós temos, entendeu? Então, vamos dizer, só não os transforme, primeiro, não os transforme no centro da sua vida, né? Segundo, entenda a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso significa remorder. Você morde e continua mordendo. Isso é demoníaco. Isso você nunca pode fazer. Se você não pode se arrepender com alegria, sabendo que você será perdoado e que você terá mil chances, então nem se arrependa. Continue fazendo a mesma porcaria, que é melhor do que ficar com remorso. Entendeu? Segundo, não se preocupe demasiado com essas coisas. Hã? Então, você vê, as pessoas que estão em volta, todas têm defeitos, têm vícios, etc. Você faz questão que elas parem com tudo isso amanhã mesmo? Não, você sabe que vai ter que aguentá-la mais um pouco. Então, por que não vai fazer a mesma coisa com você? Tenha paciência com você. Desse tempo, faça um voto sério. Agora, eu vou tentar melhorar todos os dias. É? Mas se alguém vier jogar meus defeitos na minha cara, eu não vou me preocupar com isso, não. Porque isso aí só imbeciliza, pô. Não ligue para a crítica de ninguém. Se o sujeito fez uma crítica, você pensa assim, fecha os olhos e fala, estou aqui conversando com o Santo Tomás de Aquino. O que, que ele diria para mim? Ele ia me humilhar, pisar em mim, etc, etc? Ou ia dizer, não se preocupe, meu filho, faz de novo. Tá? Então, não ia dizer nenhuma coisa, nem outra, pô. Tá, não é nenhum idiota. Olha, eu vou dar um conselho para você. Para de pedir conselho para idiota. Peça conselho só para sábio. Se você não conhece nenhum sábio, imagine. Leia e você vai ver como são os caras. Tá vendo? Pensa assim, o que, que Aristóteles diria? Ele ia tentar te analisar o problema da melhor maneira. E tentar achar o caminho mais fácil, menos doloroso. Né? Essa norma do meu professor de arte marcial, Michel Weber. Né? Se doeu, é porque está errado. Não é para doer. José Manuel Domingues. Caro professor, antes de tudo, parabéns pelo curso que vem abrindo caminhos para que eu veja problemas que antes estavam adormecidos, ou outros por mim totalmente desconhecidos. Não sei como lhe agradecer tão grande benefício à minha vida. Obrigado. Na aula 4, quando o senhor falava que devemos olhar as coisas sob um olhar de certeza da morte, tenho grande dificuldade em sentir as coisas sob esse ângulo. Não sei se por ser católico olhar esta vida apenas como uma passagem para uma vida que creio, mesmo contando com minhas mazelas, será muito melhor do que esta, por Jesus, por sua imensa misericórdia, poderá ter imensa esperança nisso, me absorverá de sua eternidade. Ué, mas é a mesma coisa. A morte não precisa ser necessariamente um negócio sinistro, era só o fim. Quer dizer, você não vai poder mais modificar a sua vida. Né? Então, por exemplo, se você chegar na morte, vamos dizer, com a consciência dos seus pecados e do que deve ser perdoado, quer dizer, você já sabe o que você fez errado e sabe que não vai dar mais para consertar. Né? Então, falou, olha, até aqui eu consertei, mas sobrou isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Onde eu vou depender do teu perdão. Né? É isso aí, é a consciência da morte, ó raios. Agora, quando você está se pensando não na morte, mas na vida, né? Você não quer só o perdão, você quer a oportunidade de consertar, né? Não é isso? Então, a gente pensa em melhorar, em consertar, corrigir os erros, tá certo? E aqueles que não dá para corrigir, porque já passou o tempo, então aí você depende do perdão divino. Mas na vida você tem essas duas chances, e na morte só tem uma. Isso é importante, é? Em vida você tem a iniciativa. Na morte não tem mais, só tem o perdão. Então, essa é a diferença. Então, se você está fazendo isso, você já está fazendo o que eu disse que é para fazer, pô. Tá entendendo? Então, não se preocupe. Outra coisa, professor. Acho que na segunda aula o senhor disse que para combater o cansaço, fadiga mental, melhor seria creatina e proteína. Também me recordo que o senhor disse que daria mais tarde umas dicas de alimentos. Vou passar uma lista para vocês. Prometo que vou passar uma lista de comidas e suplementos alimentares. Eu como suplemento alimentar que não acaba mais. E quanto mais velho você fica, mais você depende deles, porque a capacidade que o seu organismo tem de processar alimento diminui muito. Então, por exemplo, o pessoal está resfriado e fala, ah, toma uma vitamina C. Ah, não, vou comer laranja. Você sabe quantas laranjas cabem num único comprimido de vitamina C? Hã? São 3 dúzias de laranja, pô, para um comprimido. Então, para que inventaram? Por que o comprimido se chama comprimido? Porque comprime. É a coisa mais simples. Mas o brasileiro tem duas maneiras. O brasileiro é hipocondríaco e detesta tomar remédio. Fala assim, não dá. Um hipocondríaco se preza tem que tomar remédio, pô. Então, olha, eu acho que por hoje já foi, gente. Não vai dar para responder mais nada aqui. Né? Então tá bom, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Tem algumas perguntas interessantes aqui, mas que eu vou deixar para a semana que vem. Obrigado.